Tá zoado, tá Tá maravilhoso. excelente. O ventilador tá cagando, porque o ventilador tá necessário. Fih, aqui é o chorume. Aqui a gente não liga mais pra áudio, não. Podcast, quem vê Aqui áudio, fogo. a gente abandonou, viu? Eu tô com vai passar lá, tem dia que eu tô publicando áudio vazio, porque foda-se também. Se eu passar todo dia, eu posso MP3 de silêncio e beleza, tá É, o áudio tranquilo. gemendo, né? Tem dia. Vai passar. Ah, passou. Quem que é o arrombado que tá com o YouTube ligado aí? Não precisa ficar com o YouTube ligado, não. É o Tá, alguém careca do tentou amor. divulgar nas redes. O É. Link? Cadê Porra, é um arrombado mesmo. o Oh, link? Não é o rombeito. link de participação, viu, Ganso? Igual você fez outra vez. Ah, Gera já. TV. Gera TV, eu não gosto. Gera Samba. É, Agora o agora. nome do rapaz. Private É, não, chat. sim, agora eu tô vendo os comentários aqui no StreamYard mesmo, já era. Foda-se. É. O cara tem um coque. Foda-se a divulgação, foda-se Eu tô com. É, força divulgação. Eu tô com um coque samurai, também conhecido com o cabelinho de Nhoque Charlie. a divulgação. É, Tranquilo. Fica bom, se hein? os samurais fossem todos homossexuais, Então eu você. E ia aí, chamar Manuela? isso de coque samurai. Você viveu o Japão feudal? Como é que você não sabe? Sabe? A minha professora de geografia tem mania de falar que muitas É, sim, da sexualidade do samurai. coisas. É, eles falam isso. Então, estamos aqui, já vamos começar ao vivo em breve aí. Só deixa eu tomar um café, despertar. Esse Eu tá aí, o acho que careca do colocaram Brega, é o novo um. ator do Negão que vocês contrataram? Vocês trocaram o ator? Eu acho que colocaram o. Aqui no meu café, porque eu tô vendo o Falcão aqui na gravação, rapaz. Tem que sabe aqueles anúncios da Netflix, esse episódio pode causar aí, tem muitas luminosidades, pode causar aí, sei lá, desmaios, vontade de dar o cu, esse tipo de coisa. Ai, A gente normal, é deveria normal. ter colocado isso aí. Ah, tá aqui o link pra ele. Sim. Alegria. Adorei. Tá tomando café na caneca certa, Ganso? Porque Não, hoje eu tô aqui tomando não numa era. da Ju aqui, desculpa. Peço perdão pelo vacilo aí, tá? Mas sabe por quê, Wesley Zopp? Porque eu tive que. Hoje é o dia da divulgação de quem ganhou as carequinhas, entendeu? Então a minha já tá embalada Ah, é para ser mandado verdade. para os doadores de sangue aí. É verdade. Entendeu? Boa. Então fique Espero tranquilo. que você tenha passado a pemba em todas elas, hein? Eu passo, mas eu nunca falo onde eu passei. Então a pessoa não. Ah, isso fica melhor. Peraí, mas Ela tem que pega fazer no cabo uma. achando que vai com lavar de boa e já pegou É na isso. pemba, tá vendo? Surpresa, sabe? Tem que deixar. Tem um amigo meu que fez uma vez, ele fez aqueles doces de morango com chocolate em volta, e um era um tomatinho cereja. Ele fez todos de morango de tomate, que era surpresa. Você pode pegar, olha na mão. Tomate. É o brigadeiro russo que eles falam. No meio das maçãs de amor, uma cebola do amor ali. Uma batata do cara quebrou o dente, Olha só, essa maçã de amor que é maçã custa R$ 15. Essa que pode ser cebola custa 3. Aí é, tem que dar a boleta outra. É, pô. E o sabor é Mostrou um bom amor de também. Schrödinger. Porra, se o Outback é gostoso, por que que não seria uma maçã boa? É, ué. Então vamos começar aqui. Aqui toca abertura, aqui é chique, aqui não é pelada Nossa. da net, não, que é, Não, Deus me livre. é várzea. Vamos lá. Doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em Não, não. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, o podcast que nunca atrasa. E hoje, nessa bela mesa virtual, temos ele, o príncipe dos carecas, Wesley Zop! Ah, que orgulho, que emoção ter esse título, cara, príncipe dos carecas. Normalmente eu era o desprezado pelos cabeludos e desprezado pelos carecas, agora eu tô. Adorei, adorei! Longe de ser o rei dos carecas, mas tudo bem. Tudo bem, né? Mas, aos poucos. Você tem tempo, você tem tempo. É, pô, aí ele demora pra morrer, então tem que ficar lá. Dá uma... E temos aqui também o Gabriel Asbar de Feira de Santana, Paulo Careca do Amor. I'm not dog no. Bom domingo a todos aí, tamo aí junto. É... Que o Asbar falaria mesmo. É, tudo a ver, né, cara? Uma mistura de Gabriel Asbar com o cérebro de Anderson Negão. Quem montou aquela fanfic pensando como que seria o filho dos dois? Já sabe o resultado da fanfic. Quem tá na fanfic? Uma pessoa que se veste muito bem, mas não pensa muito bem, né? É verdade. E temos ele, o nosso querido príncipe de Ébano, o homem que uma vez transou. Ele hoje estará no Flow Podcast, é verdade, mas agora, nessa manhã, está aqui no Chorume, Vitinho, porra. Vidani, o príncipe Vidani, porra! Que Deus, que alegria, muito bom, finalmente convidado para esse podcast que tem um potencial enorme de cancelamentos, uma alegria nesse momento. E de inimizades, né, de amizades, de pessoas indo embora no meio da gravação, tem essa habilidade, esse potencial aí, mas tá uma alegria, tô muito feliz, inclusive queria dizer que vim aqui hoje para cantar bingo, tá? Vou distribuir cartelas para vocês, temos aqui, ó, pra gente fazer uma tinquina, e não sei por que eu fiz na mão, porque tá aqui na minha mesa, não sei porque eu não guardei essa merda aqui, mas tá tudo bem. Tudo bem, você se cobra demais, cara, eu sei que é muita emoção estar aqui na presença de dois carecas, você nunca vivenciou isso. Difícil, não, calma. E a gente percebeu ali atrás de você que tem uma aparelhagem de bingo junto com um cachecol de dançarina de cancã. Exato. A pandemia não está sendo fácil. A gente é o trabalho que vem fazendo. Exato. O trabalho que vem realizando. A economia tem que rodar, não é? É verdade, é verdade. Se veste de dançarina de cabaré, puxa as bolinhas com o curra, mas fazendo aquele cucuarismo, solta as bolinhas do bingo. É um espetáculo o show desse rapaz. O bingo nem é o interessante, né? É o espetáculo. Não, o prêmio é duas maçãs. O prêmio é uma merda. O show em si é o prêmio. Espetáculo. É como quando você vai no semáforo e tem um cara fazendo malabares. O importante é o espetáculo. Tanto que se ele derrubar, eu não tenho que dar dinheiro porque o espetáculo não foi. Mas só não sei se você precisa ficar jogando tênis nele pra ver se ele derruba só pra você não pagar. Não sei se é uma atitude muito honesta da sua parte. Eu jogo moedas em 5 centavos, porque pelo menos ele recolhe o troco ali e eu estrago o show também, né? É o que vale mais, né? O show ou o dinheiro? Você já viu se o cara é capitalista ou não, né? Pô? É, não é porque o capitalismo. Ele quer ser o empreendedor, né? O empreendedor ali do sinal. Mas e aí? Se ele parar pra catar a moeda sua e derrubar, ele não recebe de mais ninguém. É, então, 5 centavos que eu jogo, porque eu tô vendo e o Vitinho ainda passa cola de sapateiro no pneu do carro, porque se o cara não pegar as moedas, o Vitinho recupera no pneu do carro. Eu achei que era com aqueles ímãs. Falando com o detector de metal pra fora do carro. Mas então tá certo, meus queridos. Esse é o Vitinho, uma grande emoção daqui, viu? E eu gostando aqui, Douglas Canso. Eu estou muito emocionado com essa gravação. Acho que é a gravação mais ilustre que teremos aí na vida desse podcast. Por quê? Porque não tem nem Gabriel Asbar, nem Anderson Negão presente. Então a ausência deles deixa a gravação muito melhor. Os convidados aí são coadjuvantes dos coadjuvantes. Não, foi sem querer. Eu cliquei no link aqui, achei que era aumento seu pênis e era a gravação. Não, mas que você era, precise, né? Não, cara? Não, eu já tô muito satisfeito com meus 8 centímetros. Caramba, que anaconda. Um monstro. Não sabia que tinha um indião entre a gente. Voltando. Exato. É 4 de fimose e 4 de carne. Quatro de saco, 2 de fimose. Começa a contar, acabou o cu pra minha pinta. Começa a contar de barra. Não, começa nos sacanos, então, naquele adação elétrica. Exato. Se os pelos do cu tá comprido, já começa, já soma. Já. Aí vale pra vocês que tanto eu quanto o careca do brega, a gente depila. Não esperava menos de vocês aí. Faz parte da maçonaria dos carecas. Muito bem, então hoje eu estou emocionadíssimo. O Vitinho está aqui, o Vitinho, o cara, ele vai mijar sentado, ele cria um podcast, né? O cara deve fazer... ele é bem lindo. 17 mil podcasts aí, você quer fazer jabá sobre qual? Fala aí. Olha, hoje eu vou fazer jabá do Nerdcast, tá? Não é meu. Mas é um podcast que tá começando aí. Dá uma força aí pra essa galera mesmo, a galerinha. Os meninos, tem uns meninos começando aí. Mano, são jovens. Falando sobre bariátrica, não é? Eu acho que é isso. Fala sobre alegria, sobre curtição, sobre mama. Sobre zoadinhas, sobre zoeirinhas. Zoeirinha entre amigos. Um papo de bar, nossa senhora, que original. Qualquer um pouco chorume também, queria dizer que. Inventou esse modelo, né? Papo de bar, uma coisa. É que vocês estavam inventando, inclusive, esse modelo na casa de vocês. Eles certamente passaram por Americana, ouviram lá em 2004 vocês fazendo. Provavelmente. Roubaram a ideia. Não quero acusar ninguém, não, mas. É verdade. Na época eles deveriam trabalhar nos Correios, que eles eram de Curitiba, e tudo vai para Curitiba antes de ser entregue. Exato. E a gente mandava muita carta um pro outro, fazendo zoeirinha entre amigos. E a americana passava por Curitiba, cara. Faz isso. Curitiba, que faz parte da grande americana ali também, né? Que tá... A grande americana hoje vai até Arapongas ali, rapaz. Mas só então... porque o nome é engraçado, não é nada de nem é uma região tão... importante economicamente, assim, sabe? Mas quando a gente falar que Araponga, pô, é legal. Mas e aí, Vidani, fala aí dos seus projetos aí, mas, pô. Eu tenho o Pelada na NET, que é meu podcast de futebol, tenho o Pauta Livre News, tô no Radiofobia. Não é, não é só um podcast de futebol, não seja medíocre. Tudo que você faz é medíocre, até as suas apresentações, não é isso. Mas eu sou filho de Dio, né, Gans? Eu sou filho de Dio, nem era pra estar aqui se fosse bem. Você é resto de porra, né, Rafa? Então, tudo porra, que eu fizer, pra mim já tá ótimo. É um jeito de ficar lucro. É lucro. Né? Eu não tenho síndrome do impostor, porque eu pensei, não era pra eu estar aqui. E se eu não conseguir me dar bem na vida, não é nem mérito meu, é que o mundo é tão bosta que eu faço um vídeo. O mundo é o deal. O mundo é o deal. E você se destaca. Ah, e esses dias, inclusive, acabei fazendo aquela manobra de encher o tanque, né? Que a gente conhece, de botar 20 reais de gasolina. Sim. Sem querer, né? Obviamente que eu não faço isso por querer, porque não sou um frentista do amor, um frentista do sexo. Não tenho esse costume. Mas, e aí acabou acontecendo e eu penso que o Dil olha pro meu pênis e fala: meu antigo inimigo, nos encontramos de novo. Conheço esse flagelo, tô ligado. Me triplou uma vez, ele com uma cicatriz no olho. Mas ele sabe, será que o Dil sabe que te derrotaria deixando? Ele não sabe que ele teve um incentivo, ele foi meu hack. Mas tudo bem, é que eu falo, Pelada na NET não é só sobre futebol, vocês falam sobre novela, vocês falam ali sobre... Isso, Big Brother. Dia 25 de janeiro, volto o BBB, tô muito feliz, porque, enfim, a quarentena vai durar mais 40 anos, então precisamos de mais muito BBB pra aguentar. Exato. Senti uma falha em não comentarem tanto da Fazenda, né, cara? Um reality show que tomou aí as redes brasileiras, mas tudo bem, né, cara? Não tô aqui pra criticar, não. É que é o sonho do Ganso é participar da Fazenda. Entendeu? Como o quê? Como a vaca? Como um porco? Não, eu ia falar como um ganso, mas... mas pode ser como uma lontra, né? Nem sei. Obrigado por acreditarem no meu potencial aí de imitação de animais. Você consegue fazer qualquer animal pra mim. Você tem esse papel. No Imagem e Ação, eu sou realmente muito bom na imitação. Se você pensa em animal. É, eu tenho coincidência, viu, E também, fora o Pelada na Net, você, Criauil, vai passar pode, não é? Fale mais, vai fale mais. O podcast é um podcast diário sobre desabafos da quarentena. Qualquer um pode mandar um áudio de 10, 15 minutos falando sobre qualquer porra. Você pode falar sobre o quadro do Rambuceta, que tá aqui atrás, você pode falar sobre isso. Você pode falar sobre o boneco do velho da van, você pode falar sobre qualquer coisa, não tem problema. E é só para ser uma companhia na quarentena aí, então uma garantia de que todo dia a gente vai ouvir alguém desesperado falando sobre alguma coisa que ninguém aguenta mais. Então, e tá, porque tá fudido, pô, mas é normal, mas tá fudido sozinho é pior. Daí você ouve alguém que tá mais fudido que você, você se sente bem, cara. Isso, exato, é ótimo. Né? E é bom também se gabar. Se você ouvir um cara que tá muito fudido, no outro dia você manda um áudio falando: puta, o cara de ontem tá fudido, hein? É, nossa. Igual o Wesley Zop aí, morre um amigo dele por semana aí por Covid. Essa semana perdeu, já comentamos dele aqui, né? Eu falo isso com um sorriso no rosto, mas um pesar no coração. Essa semana faleceu Fábio Sunga de Onça, né, rapaz? O famoso. Ali. Porra. Foi triste, me chocou, Wesley Zop. Me chocou, mas, porra. Antes ele do que o Wesley Zop, né? Que, porra. Ah, eu não sabia que era uma competição, porque eu também fiquei triste. Assim, mas mesmo sem conhecer ele, se fosse uma competição, seria acirrada, porque o Zop merece também. Não tem que ver nada. Não, se fosse por merecimento, se o Covid matasse por merecimento, o Zop era o primeiro. Uma vítima fatal, só eu tenho. Não, gente, o microfone de vocês está aberto. Morrendo terrorista no Azerbaijão, rapaz. No Brasil, uma morte. Wesley Zop. Caralho. Obrigado, tem rumores que eles doem na alma depois. E também talvez Fabião Sunga de Onça também, porque porra, aquela Sunga de Onça era ridícula, filha da puta. Pelas penas ridículas, né? Exato. Ele, né, nossa pequena homenagem aqui, ele protagonizou algumas histórias que contamos aqui. Ele foi o que deu de amigo secreto para uma senhora, um sapo vivo dentro de uma embalagem, né? Só que o Ganso estragou essa surpresa. É verdade. Ele levou numa carona assim, o Ganso falou: que é isso aí? Um sapo morto? Daí, a cara de decepção dele instantânea. Parecia aquela cabecinha do Power Ranger que você girava, já girou. Você viu, o cara tá de capacete, já tranquilo. Mas foi isso aí. Então fica os nossos pesares à família aí. Eu não fui no enterro, o Wesley Zop foi. Eu fiquei sabendo depois, na verdade. Mas espero que eles tenham sido enterrados com aquela Sunga de Onça. Porque daí eu nunca mais a verei na vida, porque ela tá enterrada. Pra falar que morre junto com a lenda. Exato. Muito bem, vamos, antes de começar esse episódio, meu querido, para os nossos recadinhos. Então acompanhe o trabalho de Príncipe Vidani lá no Vai Passar Pode, que... Ele quase não fala lá, né? Mas é ele que conduz no Pelada na Net, no Radiofobia, e você pode contratar ele aí pro trabalho dele de meretriz cantadora de bigo também. Meu OnlyFans, comprar meu pack de pé. É um pezinho, tchutchuquinho. Vamos para os nossos recadinhos. Ah. Antes de começar os recadinhos, vamos para as doações que a gente tivemos aqui, né? Que acabei de ver. Bruno César aqui, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. Ganso, quando o Zop morrer, você vai enterrar com força, né? Eu nem esperei ele morrer, não, rapaz. Não, gente. Vou ser cremado, O André C. falou, dinheiro pro Anderson Negão e Gabriel se ausentarem mais vezes. Obrigado, rapaz. Teve mais doações aqui também, Leandro Tete. Nossa, mas que careca de sucesso, olha só. Como você gemeria pra ele? Como você gemeria pra ele, Vidani? Ah. Gostei, Não é coque samurai, é uma alça de chupetinha. É, pode ser, A rédea, né? A rédea da boqueta. A rédea é boa. O Murilo Rosa falou aqui, por que tem gente de camisa? Verdade. vamos ver se eu perdi mais alguma doação aqui, acho que não. Como não foi doação, mas teve um comentário aí falando que o careca do brega parece um caminhoneiro gay. O que é redundante, né? Caminhoneiro gay é redundante. Ah, todos eram gays. Não, caminhoneiro não tem sexo, né? Dois meses na estrada. Dois meses na estrada, você acha que o cara vai escolher buraco, rapaz? Não. Eu fiquei triste porque eu ouvi caminhoneiro gamer. Eu pensei, caralho, por que é caminhoneiro gamer? Eu tava me divertindo aqui com o comentário. É só, é o gamer, mas ele só joga aquele jogo do caminhão, tá ligado? Eu nem sei como que chama. Eurotruck. Desce no caminhão, você entra no computador e monta no caminhão de novo. pra relaxar, dirigir hoje. Dirigir hoje o dia inteiro, pô. Qual que é o descanso? Dirigir hoje o dia inteiro agora, porra, eu no truckzinho pra relaxar. Ou virei a noite fazendo streamer, agora eu vou viajar pro Ceará pra relaxar. E só na base do rebite, só rebite. Levar 3 toneladas de pirulito pra ele. O cara tomando rebite em casa. Lá no canal não tem mais. Eita, porra. Mas vamos para os nossos recadinhos, porra. Mais uma doação aqui, isso porra, que eu gosto de caraca. Dinheiro, rapaz. André Gilomba falou aqui, para uma apetitosa Chemale de Natal. Muito obrigado, rapaz. A gente tá mantendo o tema, né? Caminhoneira, Chemale. Exato. Coerente. Então vamos aqui falar dos nossos recadinhos hoje. É o último episódio do ano, né? Então vamos entrar para as nossas férias. Para quem está perguntando sobre o Choro Oscar, a maior premiação da podosfera brasileira e a única premiação que importa também, né? Não faremos ela esse ano, faremos no começo do ano que vem. Então aí não... Se estivermos vivos, calma. Se estivermos vivos. Mas se não, a gente deixa uma lista ali de Choro Oscars indicados. Posto. É até mais da hora, hein? Então, ou senão a gente pode fingir que alguém morreu e tipo, ficar 6 meses falando que a pessoa morreu. E aí ficou depois. E daí, de repente, a pessoa aparece numa live sozinha, assim, né? Pisca e volta. Me ajude! Me ajude! fica aí o plano. Mas hoje, fora isso, né? Então, Choro Oscar fica para ano que vem. Hoje é a última gravação do ano, daí tiraremos aquele um meizinho de férias. Um meizinho de férias. Só que o feed vai continuar saindo as coisas que estão atrasadas aí. Então fiquem tranquilos, tá? Temos mais doações aqui. Murilo Rosa falando do nosso presente. De Natal é o Negão não gravar, exatamente, rapaz. Amém. O Gabriel Pereira de Faria, ele falou, cadê o Negão? Mas você sabia onde está o Negão? Negão foi fazer esquibunda no Himalaia, sei lá onde ele foi. Não tomou vacina ainda, não tá chipado para saber onde acompanhar os movimentos dele. Tiago Moretti aqui com a sua bela doação de careca, bem-sucedido e batalhador, falou, beijo pro Vidano, o único negro de verdade que já participou desse programa. O único sereio de verdade. O único sereio, exato. Hoje eu achei que teríamos um duelo entre as maiores sereias negras brasileiras. Pois é, pô. Tudo esse bem. Dia tem que chegar. É. E Jorge... Vai sair na cauda quando tiver apresentando. Jorge Pissenziuk falou, é aqui a reunião dos ursos grandes, peludos e mansos. Era a reunião secreta dos ursos grandes, peludos e mansos. Obrigado aí. Por ter... Eu coloquei um outdoor aqui. Então tudo bem. Mas vamos para o momento do sorteio das... Sorteio o pau na sua cara. Depois eu quero o momento do passeio do rodeio também. Rodeio? Mas rapaz, daqui pra frente eu só vou chamar de momento sorteio pau na sua cara. Mas não, é o sorteio uma caneca na tua cara, rapaz. Sim. Onde a gente aí prometeu sortear uma canequinha do Chorume para pessoas que fizessem uma doação de sangue até hoje e mandassem o comprovante pra gente nas redes sociais, rapaz. Tivemos 1 milhão de comprovantes enviados. 1 milhão de comprovantes não foi, mas tivemos um número ótimo de comprovantes, Wesley Zorp, ponto do meu coração se compadecer. E a gente não vai sortear uma caneca, não. A gente vai sortear 3 canecas. Não, cala a boca, careca, louco. Três canecas. Sortear um careca, ninguém ia querer. Um produto lixo, cara. Carecas. Não vou nem questionar porque eu concordo. A gente vai sortear 3 canecas para vocês que ajudaram aí o Banco de Sangue do Brasil aí nesse momento. Que tá faltando sangue. Tá faltando sangue pro povo brasileiro aí. E vocês ajudaram, então vamos fazer o sorteio aqui. Enquanto isso, o Gabriel Henrique falou: bela participação da fusão do Ed Mota com o Falcão. Rapaz. O Matheus Lima falou: último episódio vocês trazem o Falcão careca pra gravar. Não respeitam o público mesmo. Desculpa, aliás. O Wesley Zop nem tá parecendo tanto o jogador Falcão assim, mas tá... deve ser Rafa. Pela habilidade que deve estar te chamando. Parece o Falcão do Rafa. Ó, tem duas nova aí maravilhosa, inclusive. Se sortear careca, eu vou no postinho e injeto meu sangue de volta. Fala a verdade. André falou: onde compra a rifa dos carecas? André, que vai em breve, tá em breve como prêmio da rifa aí, porque tá chegando, filho. Tá chegando. Tá só 3 tiros do todo aí, André, pelo amor de Deus. Não pagou a mão de obra inteira. Do... Desde que eu faço, conheço um primo meu aí. Me solta bem todo. Ai, ô louco, R$1.000 o metro quadrado da telha, filha da puta. Porra, deixa que eu faço. Eu pego uma lona e tampo isso aí, porra. Ah, então, vamos aqui pro sorteio automático. Automático é aquela lista que você falou, esse cara é mais legal, essa mina é mais legal. Essa que mandou nudes. Porque nem, não necessariamente a gente foi pensar muito, né? A gente só foi no automático Foto de corpo, né? Foto de corpo. Mas foi meio no automático que eu escolhi. Ah, peito grande, esse tipo de coisa. Grande reluzente. Tá todos dentro da boca, né? Esse aqui faria uma chupetinha bem. Então vamos lá. Pelo sistema programado aí, como que... Opa, uma doação antes. Felipe Vieira falou: Deus me livre de ganhar um careca. Então vamos lá, pelo sistema criado aí, programado por Vidani, que encontrou o nosso ouvinte que merece, baseado na capacidade de fazer chupetinha. A primeira caneca do chupetinha. Né? É uma média. Cuquetes também entra. O nosso ouvinte que foi sorteado, o primeiro deles aqui, João Gabriel Marques! Olha ele aí! Felizardo conquistou um careca! Ai, João! João Grandão! Ai, João! Então a primeira caneca é de João Gabriel Marques aí. O modelo é a gente que vai querer mandar. Não adianta escolher um modelo. E você citou o coquete, eu queria dizer que tem gente que não sabe fazer coquete e morde demais, tá? Então, aí eu vou fazer essa reclamação aqui. Mas que o cara acha que tá descascando um milho? Não pode coquete? Usar o dente no coquete. Do coquete não faz dente. Tem cara que morde muito. Coquete é benção, rapaz. É mais difícil chupar um cu do que um chupar um pau, cara. Ah, muito mais difícil. É verdade. E esses dias eu vi no Twitter, já que você tocou nesse assunto, espetacular, um assunto que o povo brasileiro quer saber. Esses dias, esses caras aí que são anti a colonização, anti-império, o cara falou, o meu, que mané beijo grego, eu chupo o cu, mas é completamente diferente, são dois conceitos completamente diferentes. Beijo grego que beijo é de olhinho fechado. Beijo de olhinho fechado, que é uma linguinha, uma linguinha. Agora chupar cu, cara, é força, é sucção, cara, é batalha. Isso é lavagem intestinal, praticamente. Exato, cara. É que nem quando você vai tirar a gasolina da mangueira, você vai roubar a gasolina do posto, quando todo mundo faz. Não que você faça isso. Não que eu faça isso. Você dá aquela chupada pra começar a sair a gasolina. Um beijo, mangueira. Então, beijo, mangueira. Você nem fecha o olho, só. Você tem que olhar. Você fechar o olho, você tá esperto se alguém tá vindo, é a mesma coisa. E se o cara do que cuida do necrotério aparece? Você tem que ter de Rodrigo do posto de gasolina. Aparece isso. Eu sempre fico com fósforo do lado, que a coisa eu finjo que eu cuspo fogo, porque eu sou aqueles caras de circo. Exato. Às vezes até ganho dinheiro e a gasolina que você roubou, às vezes. Pode ser se alguém que vai dar o dinheiro jogando moeda de 5 centavos. Mas não fale ainda aí das pequenas fraudes ainda. Esse é o tema, mas não. Então, o nosso querido aí, João Gabriel Marques. O rei do coquete, que espero que não morda, segundo as indicações de Vidani. Entre em contato com a gente para passar seu endereço. Faça isso mais rápido. Não aparece depois de 3 meses que eu nem vou lembrar. Vou só mandar foto do pênis para você. Então, faça o mais rápido possível aí pelas nossas redes sociais. Vamos para um segundo nome, Wesley Zop. Qual é o parâmetro que vamos usar para sortear? Então... Ah, eu acho que o nudes mais ousado... Cuidado com o que você vai falar. Todo... Não, o nudes mais ousado que nos mandaram. Hein? O nudes mais ousado. Ousado, hein? Não então quero... Tá bom, vamos para o sorteio. Ajustando os parâmetros de sorteamento para nudes mais ousados. Sim, então vamos lá. Fala de espelhos, não é ousadinho. O vencedor do sorteio dessa segunda caneca é... É com a Vila do Banco Inter, por exemplo. Vamos lá. Pode ser. Sacando o FGTS da caixa, rapaz. Pelo aplicativo. Com uma bola de fora da fila da caixa, porra. Vamos lá. O cara não nem tem ido no banco, ele tá dentro do banco sacando pelo aplicativo. Isso que é ousadia, amigo. O grande ganhador é... Uma menina, Mari Silva! Olha aí! pelo Nunes mais ousado em cima de um caminhão em movimento, passeando ali pelo autódromo, dela. Rapaz. Ai, porra! Na contramão do autódromo. Na contramão do autódromo. Tava vazio, né? A gente percebeu que era contramão depois. Ou a foto está espelhada, não sabemos também. Mas achamos aí bem... Como que você falou, Wesley Zop, a palavra? Romântico. Romântico. Foi o que eu disse. Então, a segunda sorteada é Mari Silva, rapaz. Como que era o nude dela? Parabéns. Explica pra gente daí do autódromo. Mas o que ela mostrou? O que ela revelou? O que ela revelou? Não, não é nem a questão do corpo em si. Isso daí você vê uma pessoa pelada, você já viu. Não, porque de repente a ousadia é aquele xerecão de cuco saindo clitorão pra fora assim. Na verdade, como tava em movimento, foi bem borrada a foto. A gente nem sabe se de fato foi alguma coisa mostra ali. Mas a imaginação, rapaz. Eu entendi que ela tirou um cu 70 que na mesma foto saiu três. Eu entendi que foi isso. Eu já entendi que esse era o caminhoneiro, mas tudo bem. Tava bem borrada a foto. Olha o caminhoneiro. tava bem tremida a foto, realmente, assim. Não deu pra ver. Talvez ela nem tivesse em cima do caminhão pensando bem agora. Mas tá, tudo bem. Era o sofá, talvez. A imaginação fala mais alto, né, Vidal? Claro, imaginação. Bom, e vamos para a terceira e última caneca para os nossos doadores de sangue. Algum dos dois que ganharam estão presentes aí? Devia ser igual o bingo, né? Não está presente? Não grita bingo. Exato. Mas tudo bem. Qual o parâmetro de sorteio agora, Wesley Zop? Vamos ao... O coque samurai mais ousado. Ah, coque samurai mais ousado. Já temos um exemplo onde dá pra gente comparar aqui. Se der Vidani, vai ser injusto. Vai ser lá. Muito bem. Então, o ouvinte que fez uma bela doação de sangue e teve o coque samurai aí mais é o que? Mais bonito, mais ousado que você falou? Mais ousado, acho. Mas você gosta da ousadia, mais né? Não, mais ousadia. Sexual, mais sexual. Mais sexual. Então foi o belíssimo José Luiz Cavalcante! Que por ser careca, rapaz, e tentar fazer um coque samurai é bem ousado, é ousadia. Mas ele é careca, não por opção, é quimioterapia, né? Então, melhor nem zoar. E ele tá fazendo quimioterapia, apesar de não ter câncer, ele só é tipo aquelas pessoas que acham que tem doença e vai fazendo pra se precaver. Sim. Então... É a prevenção aí. É a vacina do câncer. Então, rapaz, os nossos ganhadores foram João Gabriel Marques, Mari Silva e José Luiz Cavalcante. Entrem em contato aí o mais rápido pelas redes sociais aí que vocês ganharão uma bela caneca passada de pênis aí pra vocês. E um gemido do Vidani também. E beberem líquidos com essa boquinha safada de vocês. Pode falar. Que delícia. Cadê o gemido, Vidani? Cadê o gemido? Isso é pra vocês, ouvido. Eu tava fazendo a chuca aqui, por isso que eu fiquei um pouco desatento. Fiz duas chucas. Muito bem. Então, esses foram os nossos sorteados aí. 40 minutos de episódio, já não falamos porra nenhuma, nada com nada. João Gabriel Marques, Mari Silva, José Luiz Cavalcante. Parabéns aí pelas canectas. Não adianta escolher modelo, não, que a gente vai mandar o pior, o mais feio pra vocês. Não adianta, viu? Tá ganhando e quer ganhar o melhor. Quer ganhar o pior. Arrombado. Que quer gostar do prêmio ainda, mas tomando cu. Aí não, né? Porra, então vamos para o anúncio desse episódio, mas põe a música certa, aí é boa. Vamos para o tema de hoje. E o tema de hoje não é nada mais, nada menos do que dicas de pequenas fraudes para você se dar bem nesse fim de ano, rapaz. 13º foi cortado, o vale não caiu, não veio cesta de Natal, não fique triste, porque a gente tem várias fraudes onde você pode economizar o dinheiro e fazer o seu 14º, 15º salário baseado aí em fraudes, economias e fraudes, rapaz. Com as pessoas que já fraudaram a vida aí, Vidani que fraudou o Dil, Wesley Zop que fraudou o tempo, Careca do Amor que fraudou o estilo, rapaz, e a coerência, e eu aí que fraudei o lacre de todos vocês que estão participando aqui. A noção! Tudo bem. Então, olha, sobe a música aí que já vai começar aí. Dicas, um guia de pequenas fraudes para você se dar bem no ano novo. Temos a doação dele aqui, de Leo Oliveira, o maior editor dessa podosfera. Que o cara é talentoso. Melhor coisa é a junção do gemido do Vidani com esse visual seduzente do Careca do Brega. Ah. Murilo Rosa falou, Careca do Brega é a Dani Mataninha desse episódio. Só dança e não fala nada. Cara. É a nossa bailarina. Tá certo. É. Bailarina, cada um tem a Dani Mataninha que merece, né? Cara? Daqui a alguns anos. E aqui é bananinha mesmo. Por quê? Porque é doce e deliciosa. Tem que descascar. Depois que descasca, fica metade do tamanho, é isso? Tem um cacho, é indigesto. Luciane falou R$1. Luciano Leal falou R$1,25 pra cada um de vocês. Obrigado. Dá pra jogar, ó? Deixa eu dividir isso por 5. Nossa, dá pra jogar muita moeda. No... Ah, eu ganhei. 5 moedas, pô. Muito pô. Bem, então é isso. Careca do Brega, o Zop sem boné aí pra mostrar sua bela Vera Verão Branca aí, que é um ritual que ele faz pra todo Natal. É, vai ser Papai Noel em algum lugar esse ano, Wesley Zop? Ah, por enquanto não fui chamado, então não, acho que não. Nem lá sua família você tá sendo o Papai Noel, rapaz? Na minha família eu nunca sou Papai Noel, pelo amor, ó. Viu, vocês dois sobrinhos que estão ouvindo, que acompanham. Você acha que seus sobrinhos estão assistindo? Assim? É, não, eles assistem, quem não assiste são minhas irmãs, ótimo, eu até agradeço de não assistir. Mas tudo bem. Eu não quero piranha de audiência, isso é verdade. Wesley Zop, você que... O ouvindo, não é que estamos ensinando desonestidades aqui hoje. Não, nada a ver. Mas num país, num mundo, onde a desonestidade é implícita, onde a desonestidade é pior, é explícita, onde o homem é lobo do homem, rapaz, isso quer dizer que... Estão montando lobo em cima de lobo e por aí vai. E às vezes você tá transando, você não sabe se é lobo, se é homem. Fica confuso essas questões filosóficas. Você tem que cometer algumas fraudes, Wesley Zop. Se ficar grudado é lobo. É. Na verdade, era o professor lobo, né? Era o Zagal. Mas o que eu quero dizer, às vezes você não comete mais essas fraudes, mas já cometeu, ou pensou que um dia poderia cometer. Aí, sim. Porra, sim. A gente não sabe, não pode falar dessa água no beberei, né, cara? Então, não tem como. Wesley Zop, por favor, que pequena fraude você trouxe aí. Nada de falar, clonar cartão de crédito, não, isso nem invadir existe. O Banco Central, não. Pequenas fraudes pra ajudar naquela caixinha de Natal. Então, eu vou contar primeiro uma pequena fraude que eu cometi, e com o andar do episódio, daí eu também darei dicas pra esse Natal, darei dicas pra esse final de ano. Nada ensina melhor do que a experiência, Wesley. É isso, porra, que eu tô falando. É isso aí. Eu sou um cara velho. E em meados da década de 90, eu ainda era menor de idade. Pai do Vidani tava comendo o cu da mãe dele pra não engravidar dele, rapaz, daquela época. certo, né? Tá certo, porque, porra, já viu quando a minha mãe é uma alegria. E o Wesley Zop já tinha 20 anos. Já tinha 20 anos. Não precisa ficar mandando foto pra gente. Manda nas outras, da minha mãe não. É. Porra, por favor. Nas outras então, eu tinha vários eventos, festas, e quermesses, showmícios, que exigiam que você fosse maior de idade para entrar. E na época eu... É que hoje já estão todos mortos, mas eu fazia parte de um grupo onde eu era caçula, pra você ter ideia. Agora sou mais velho, agora sou mais velho, pô. Eu sou mais velho em todos os lugares que eu vou, então. Você já contou essa história 3 episódios atrás, tem certeza? Tem certeza que você... Ah, nunca contei isso aqui, cara. Ah, então tá bom. E na década de 90 tinha o tão famoso e tão... na época, é o Tchan. Também, eu vim quase junto. No Photoshop. Eu falei, por que não falsificar um RG? Levo para plastificar depois várias vezes, porque antes o RG era aquele RG durinho. E o Photoshop é tão antigo que escrevia com um PH naquela época, igual farmácia, rapaz. É verdade. Mas eu acho que sempre foi com PH farmácia. Sim. Mas do seu. Exato. Então, daí, eu falsifiquei o RG, colei uma outra foto em cima para dar um pequeno relevo. Ali, cara, uma arte, bicho. Pensa num cara que começou a ver jorrando dinheiro pela janela por trabalhar no Photoshop. Entendeu? Meticuloso, falei, meticuloso. Meticuloso, virei uma madrugada fazendo, trocando o último dígito ali do ano que nasci. Peraí. Qual era o último dígito? 1. E qual dígito você pôs? 2. É. Ah, um dígito já fazia diferença pra sua vida ali. Sim, era um ano a mais, né, caralho? Não sei, às vezes você tinha 13, não ia fazer diferença nenhuma. É. Mas foi uma festa aqui, onde é só após 14, faria diferença. É. Ele com 13 não, anos, eu tava 17, lá. 17, ele está com 18 anos para poder entrar na balada louca. Quando eu fui lá na My Way, no Clube do Rio Branco. Não, em um dos dois. Daí, tava com a RG no bolso e tava peitudão, né, bicho? Falei, porra, delícia. Imprimiu colorido. Pô, é aí que tá. Cara, entendeu? Deve ter ficado o valor de um carro semi-usado, esse RG falso na época. Não duvido. Fui tirar uma foto pintado à mão. Paguei a 3x4, uma foto príncipe, finada a foto príncipe aqui. Fiz todo o trabalho de criminoso, cara. Minucioso. Daí cheguei ali na frente, mas estava com a RG aqui na mão. O guarda, não, pode entrar. Falei, peraí, como não pode entrar? Nem pediu meu documento, né? Guardei. Daí, beleza, mas fiquei meio receoso com aquilo, mas não pediu. Daí, numa outra festa, eu com a RG na mão, não pediram. Eu falei, cara, será que não estão mais pedindo? Ou eu tenho cara já de maior de idade e nem preciso mais? Porque às vezes é isso também. Sempre tem cara de velho. Na época tinha cabelo. Não era careca já. Daí eu falei, pô, talvez eu já esteja com aparência de maior de idade. Tenho barba desde os 12, pode ser isso, né? Essa roupa de Sidney Magal tá fazendo efeito, você falou. É, ninguém menor de idade usa uma roupa do Sidney Magal como coladinho. Exato. Daí eu falei, quer saber? Eu não quero mais correr risco. Eu não vou mais andar com meu RG falsificado. Já que ninguém pede, eu ando com o meu, porra. Daí não tem mais problema. É verdade. Assim que eu parei de andar com o meu RG falsificado, nunca pedido em nenhum lugar. Feito eu falei, daí eu fui, o cara falou assim, um RG, por favor. Eu falei, não, vou te dar, porra. Não, caralho. Eu peguei o RG. Nem pediu de entrar, todo mundo entrou, ficou tonto pra fora. É que você fez cara de menor de idade, rapaz. É isso. Quando você tava com o RG fraudado, você tinha aquela cara de confiança, rapaz. Você exalava. É, ali o. O cara de crime, né? De guerra, né? O cara perigoso, o cara do crime. Você fala, o cara não vai com você. É, eu fui normal, com a cara de bosta, né? Pena que ele esqueceu que naquele dia o aniversário dele foi 18. Era véspera, né? Ficou um ano. O pior é assim, não. Ele teve esse gasto, faltava 20 dias pra completar 18. É, então, uma besteira que não valeu muito a pena. Viu? Então a pequena fraude sua foi um RG falso subutilizado. Exato. Então, quando forem falsificar, conheça a pessoa da Receita Federal e já falsifica direto lá com ela. Não precisa fazer todo esse trampo que eu tive, entendeu? Hoje, você olhando aí os seus dotes de falsificador na época. Sim. Hoje, você analisando de forma mais clínica aí. Você achou que foi uma boa falsificação? Ou... Uma excelente, com todos os equipamentos que eu tinha na época, que eram quase nenhum, foi excelente, cara. Passava, ainda mais no escuro. No escuro, porque tem essas baladas de hoje em dia, baladas de jovens. É o ambiente escuro, o segurança não tem um óculos de velho escuro ali. Então ele vai ficar um óculos mais ou menos, é claro. Fica a dica aí para o segurança de balada. Um não, óculos, cara, de verde escuro, né, gente? Muito bem, e você, Paulo Careca do Amor, você é um cara aí que teve que fraudar muitas coisas na vida, né, cara? Tive. Um cara com seu porte aí físico e cerebral não chegaria tão longe na vida sem fraudar o sistema. Você já teria sido morto pela polícia há muito tempo. Por hora eu vou contar uma fraude que eu presenciei. Ah, não foi ele, não! É, claro que não! Não foi ele, não, Chádia! Chádia Fernanda, não foi ele! Cara, essa foi recente. Mas aconselho ou não? Aconselho? Qual fraude que não deve ser aconselhada, né? A minha não é, parceiro. Uma menina aí de uma faculdade particular procurou um certo professor de física, amigo meu aí. Sim, claro. Né, amigo meu? Careca. Um careca gostoso da porra. Ai, então não é gostoso. Não é. Mas ela era o quê? Ela era uma estudante? Estudante, de alguma faculdade. Sim. E ela falou, cara, eu tô com uma lista aqui gigantesca, que é pra entregar pro professor. Gigantesca, é coisa que demora 15 dias fazendo, ninguém quer fazer. Tu quer quanto pra fazer? Aí eu não, o cara, né? Falou... Um cara sem ética, apesar de gostoso, apesar de gostoso e muito bem vestido, um imoral, rapaz. Gostoso. Ele um falou... pênis grande, o cara tem um pênis enorme. Aquele pênis que incomoda, que maltrata. Que acaricia. Amoroso, mas sai que acaricia. Rapaz, aquela lista de 12 folhas ele resolvia na pemba e sobrava espaço. Não, ainda. Cara, puta. Diferencial integral aí, ali, rapaz. Porra. E aí ele perguntou: são quantas pessoas no grupo? Ela falou: sou eu e mais 4. Somos no total 5 pessoas. E aí ele pensou: vamos fazer um valor redondo? Eu cobro R$100 de cada. Daí ele já respondeu a um ali: 5 pessoas no grupo. Era a primeira. Era a primeira pergunta. Ai, ela já pegou. Ai, quantas pessoas no grupo? Nossa, R$100. Nossa, isso é impossível, né? Nossa, faculdade especial para pessoas limitadas. Eu gosto. Aí o professor, né, me falou: eu cobro quinhentão, R$100 de cada um. Justo. Menina, beleza, essa foi a segunda resposta. Aí, beleza, né, R$100 de cada um. Passou uma semana, o professor fez a lista, e na hora que foi entregar ela, esperando o pagamento, ela falou: olha, se alguém te perguntar quanto você cobrou, você diga que cobrou 150 por pessoa. Aí ele... Olha! Nossa, é verdadeira fraude. Ela fraudou o fraudador, rapaz. Quem vigia os vigilantes? Olha aí, cara. Ela arrecadou 150 dos 4 colegas, dando R$600. Me deu 500 pro professor e ficou com 100. Exato, lucrou ainda por cima. Cara, ganhou dinheiro pra ter a lista resolvida. Natália Arcuri do mundo real. Isso não rapaz, é, não, Nath Finanças. Nath Finanças. Isso. Porque as colegas são amigas. Exato. Mas peraí, ela conseguiu o contato. Talvez se cada uma pedir individualmente, era até mais caro que 150. E aí como saiu então? Como inteligentona do grupo ainda, porque ela falou que foi ela que resolveu. E, na verdade, e realmente foi inteligentona do grupo, porque resolveu um problema e ganhou grana ainda, rapaz. Se os seus contatos resolveram o seu problema, você resolveu o seu problema. Eu gosto de pessoas que são boas negociadoras, porque, por exemplo, no caso dela, eu conheci um cara que foi. Tinha uma época lá na faculdade, a gente comprou ingresso para uma festa e a gente acabou desistindo de ir. E o ingresso era tipo, sei lá, 25 Não, a gente já era maior, tá todo mundo maior. A gente comprou os ingressos e desistiu de ir, sim, no dia da festa. Aí um cara queria comprar exatamente 3 ingressos, que era eu e mais 2 amigos, né? Eu, não, beleza, vamos vender pro cara. A gente comprou por sei lá, 20 e tava vendendo por 30, porque tinha acabado os ingressos, tinha muita gente atrás. Festa do orgulho hétero. Aí a gente tava lá com 3 ingressos por 30 e o cara, grande negociador, virou e falou assim: não, faz assim, ó. Você faz os 3 por 100? Eu faço. Porque é você esse cara, eu faço. Outra pessoa não aceitaria, não, mas você. Aí a gente vendeu e ficamos olhando um pro outro, tipo, não é possível que esse cara não percebeu. Esse cara tá dentro da faculdade, é uma anta, cara. Mas dentro da faculdade não era de exatas, né? Isso, mas era só exatas a faculdade. Mas isso, bom, salienta aí a fraude da carequinha do brega aí, que valorizou a fraude. Lucrou. Agora esse aí já não sabe fazer fraude, entendeu? Esse daí, sabe, esse daí ele pega com cocaína. Não, mas pensa, rapaz, que genial. Esse daí é... Aí daí o cara fala assim: vocês aceitam os 3 por 100? Aceita. Daí entrega, a nota é falsa. Porra, isso é mais genial. Os caras estavam entrando no cara, o cara falou: ai, pô, consegui passar. Os três comemorando e sendo preso por andar com fraude. Você sabe que esse é um negócio que sempre fica na cabeça quando eu pego uma nota nova. Você fala assim: caralho, porque eu me sinto ofendido, particularmente, quando eu vou, tipo, sei lá, da feira. Acabei de sacar no banco a nota e o cara pega e bota a notona assim pra cima pra ver se é real. Mas assim, irmão, pô, respeita. Eu não quero comprar limão com uma nota de 100 reais falsa, pô. Quem faz isso? E você pôr na mão na frente do olho dele pra ele enxergar? Não é falsa. Jogando lanterna no olho. Pô, não, que aconteceu isso? Uma vez comigo isso daí, de que eu fui no Paraguai e comprei. Vou confessar, comprei bebidas alcoólicas ali, incluindo uísque, por 10 reais, pô, vou pagar isso. Mas uísque escocês, rapaz. Uísque escocês, que tem uma pequena, um desvio pro Paraguai. Daí eu fui, comprei, cara, 10 conto era a porra do uísque. Uísque com pessoa... barreiro, rapaz do céu. A pessoa aqui, né, e vira, e passa caneta, e põe na luz, naquela ultravioleta. Eu falei, caralho, por 10 reais, essa porra de uísque aqui, cacete, bicho, isso aqui tá complicado. Daquelas lojas que tem meia, pendrive, uísque, vibrador, tudo uma criança, coisa. Criança, tudo bem. Criança, bolivianos. Bolivianos. Quando eu era caixa de supermercado, ali eu aprendi várias técnicas de pra ver se a nota era falsa, que não são tão invasivas assim, igual pedir pra ver o olho do cu do cara. Ah, nota contra o olho do cu, pra ver se... Então, existem técnicas menos invasivas. Essa técnica invasiva. Aí você só me enganou, não sei se é verdade. Eu tô com uma nota de 100 falsa aqui, que minha irmã recebeu e me deu de presente. Sério? Ela deu um presente maravilhoso. A irmã dele que precisava de uma lista de exercício respondido. Cara, você olha a garoupa, parece procurando, parece o Nemo. É muito mal feita, cara. O Paulo Careca do Amor me lembrou de uma fraude minha que eu já contei nesse podcast. E que eu tinha esquecido, mas foi um momento, rapaz, que eu ganhava a vida assim. Estudava numa faculdade, um curso de exatas, onde as pessoas compravam 3 ingressos por 100 reais, provavelmente. E ali era aquela... A cadeira de cálculo lá era lotada, assim, era 100, 200 alunos fazendo. Então, às vezes, o que acontecia? O cara, uma boa parte da turma não sabia resolver a prova. Então, naquela época, isso em 2007, eu cobrava 50 por fazer a prova ali, ao vivo. Não, mas eu ganhei a prova por um bom tempo. Nossa, rapaz, eu lembro. Eu me fazia, às vezes fazia 5, 6 provas ali numa noite pra mim, cara. Sair com 300 no bolso já. Pô, coisa linda, lindíssima. Mas aí quem é o antiético? Você ou a pessoa que te contrata? Cara... O professor que não fiscaliza direito. O Vidani pode falar, Vidani. De quem é a culpa do pênalti mal marcado? É do jogador que simulou o pênalti? Não, do juiz. Não, juiz, pô. Quem fez a merda? Se você pediu pro cara fazer a merda e o cara fez, você não tem culpa nenhuma. Agora, quem deixou aquilo acontecer? Exato. Você não tem poder. Eu acho até que é um exercício de atuação. Se você consegue iludir a pessoa e a pessoa cai na sua, culpa inteira dela. Você não tem culpa nenhuma. Estelionatários não existem. Não, estelionatário não deveria ser crime, deveria ser algo louvável. Exemplo a ser seguido, pô. Exato. Foi enganado deveria servir de exemplo, assim, humilhando ele na rua, barrado no poste. As pessoas passam. Esse aqui mandou foto do cartão de crédito por WhatsApp. E o pessoal metendo ali dedo no cu. É isso. Assim como quem cai. Assim como quem cai na minha fraude favorita, que é a ligação da cadeia. Minha fraude favorita. Liga um presidiário gritando: mamãe, mamãe, me ajuda, mamãe. E a pessoa fala: tá bom, tome 50 mil reais. Eu tô... O cara fala: mas eu nem sou mãe, mas vou ajudar. Pela atuação, pela escola de atuação Fernanda Montenegro, você merece aí. Só que uma vez eu recebi uma ligação dessa que eu entrei em desespero, assim, falso, né, obviamente. Ah, que sim. Um cara falou tipo: papai, papai, me ajuda, papai. Grito chorando. Aí o Robson, o Robson aqui. Aí eu, o que ele fez? Meu Deus do céu, eu comecei a discutir com o presidiário. Robson, você tá chupando o cu de traficante de novo, Robson. Robson, falei pra você não andar com essa galera, Robson, ia dar ruim, o cara. Robson, se você não depositar agora, 10 mil reais. Eu, puta, 10 mil reais? Pode matar, porque 10 mil reais não vale. O Robson, pode matar, manda. Passa na nem tenho 10 mil reais. 10 mil reais eu compro outro filho. Foda-se, nem melhor. Menos burro, de repente. Só, deixa eu deixar registrado aqui uma situação dessa de ligação. Uma vez meu tio foi assaltado numa viagem. Ah, seu tio! Sim. Levaram o carro, levaram um bocado de coisa. Ele conseguiu um telefone na beira da estrada para ligar para minha avó para avisar que foi assaltado. Só que a ligação tava muito ruim, ele falava as coisas e minha avó ouvia tudo errado. E ele chorando falou: mãe, roubaram. Igual a velha surda, né? Igual a velha surda. Mãe, roubaram meu tênis. E minha avó chorou e gritou: meu Deus, cortaram o tênis. Puta, minha mãe ia falar: pô, perdeu nada. O ladrão foi bananinha, perdido. Bananinha, ela rindo, bananinha reclamando. Inclusive, queria deixar um recado ao querido ouvinte para ele evitar churrascarias, porque soube, tem muita fraldinha ali. Excelente, excelente, rapaz. Então fechamos esse bloco com uma bela indicação de bandidos que cortam pênis, RGs falsos e fraudadores que fraudam os fraudados, rapaz. Muito bem, Wesley Zop. Quer mais de dica fraudulenta que você separou aí para, cara, os nossos queridos ouvintes, ouvintas e ouvintões? A minha dica fraudulenta, que é uma coisa, porra, uma bobagem. E mas só você pode angariar um fundo ali. Não, exato, é isso. O cara começou uma poupancinha a partir disso. Não é esse o caso. É você não ter olho gordo quando a sua fraude funciona. Não achar que vai ser um meio de ganha-pão. Você é o Midas. Você não pode deixar que você é o Midas da fraude agora. Porque tinha um bar aqui na nossa querida Avenida Brasil. Isso, meados de 1800. Oi? Olha o retorno, Zop. Olha o retorno. Não, não é o meu, caralho. Então, claro que é, Zop. Claro que é. Eu vi lá na live do Loki que tiver retorno lá. Então, tinha um bar aqui que ele dava uma rodada de cerveja, assim, tipo, uma cerveja para cada um que tava ali na mesa. E um bolo, se você falasse, óbvio, se você mostrasse que você era o aniversariante. Só que a gente conhecia o garçom de lá. E daí a gente fez um dia por piada. Falou assim, hoje é aniversário de tal pessoa, começamos a cantar parabéns e tal. E esse garçom, um amigo nosso, falou assim, é aniversário mesmo? É aniversário dele, a gente aniversário, cantou parabéns. Daí o cara trouxe o bolo e a cerveja. Daí que a gente descobriu da promoção. Eu falei, porra, isso daí, cada semana é um aniversariante, caralho. Vamos vir aqui, mas não paga mais nada. E tinha um lance, ou você pegava o bolo, ou você pegava 10 fichas de bilhar. Então a gente, às vezes, nem sempre, você quer bolo, né? Então você ia lá para pegar e jogar bilhar a noite inteira, que 10 fichas. Os caras que não sabem jogar e nunca matam a bola, dura 12 horas. Fica lá. Os caras, na verdade, só aplicou uma vez a fraude e tem ficha até hoje para jogar. Daí a gente começou em toda sexta lá e começava a cantar parabéns, vinha esse camarada nosso, então um dia a gente falou pra ele, falou, mentira, você sabe que nós não faz 3 aniversários por ano cada um aqui, né? Ele, não, mas vamos fazer na maciota, tá? Daí ele vinha com cerveja e com as fichas. Até que o dono viu e falou assim, viu, todo final de semana vocês vêm aqui com o aniversariante, mostra o RG de cada um aí. E naquele dia lá a gente tinha falado que tinha 2 aniversariantes, porque a gente tava em 15 pessoas. Para poder ter as 10 fichas de ali, mais cerveja para todo mundo. Quando ele mostrou, o cara cobrou comandas que nem era nossa ali. O cara cobrou da gente, falou assim: não, você veio na semana passada, tanto de cerveja, tanto de ficha, mas ele calculou no dia que a gente foi pego. A gente, às vezes, ia em 3. Ele calculou tudo em 15. A gente teve que pagar, dar o cu um cada um lá, bicho. Então não tem olho gordo. Foi bom. Deu certo uma vez, ali 3 vezes no ano, entendeu? Não fica toda semana fazendo a mesma fraude. Então, você vai ser a fraude. É uma boa dica. A fraude ela tem uma validade, ela vai não funcionar mais um dia. Então não precisa aproveitar o máximo. Usa ali. Você já lucrou, entendeu? Você já ganhou. Então não tenha olho gordo quando tem uma fraude que funciona, né? Essa é a minha dica. É uma saiba a hora de parar. Isso, hora de parar, isso é a dica para qualquer fraudador aí de primeira viagem. Saiba a hora de parar, porque uma hora você vai ser pego. Não tem como aí. Claro. Podia ser toda uma armação do dono do bar com o garçom de fazer a gente achando que estava ganhando. O garçom que você descobriu que era sócio majoritário do bar ali. Contratou um gerente ali, era Fernanda Montenegro de gerente, rapaz. Muito bem, muito bem. Achei excelente. E você, carequinha do Brega, você que nunca cometeu uma fraude, mas conhece bastante gente. Que... sim, ele nunca cometeu. Vamos falar de uma ideia de fraude. Que não envolve. Olha, tá expondo a ideia, hein? Tá. É estranho. Meus ideais, meus sonhos, meu tipo de sonho. Meus anseios. I have a dream. Vai mostrar anseios aqui. Cara, muitas mulheres têm o sonho de ser mãe, correto? É verdade. Muitos, né? Mas o sonho de mulheres mesmo, isso. É sonho de mulheres, é. Alguns homens querem, mas é o sonho mais de mulher. Schwarzenegger. O melhor filme do Schwarzenegger. Só perde para um herói de brinquedo, né, cara? Quem diria que o melhor papel do Schwarzenegger seria mãe, né? Vidane DeVito. Ah, queria ser o Dani DeVito. Vidane DeVito. É, o Tira no Jardim de Infância. Júnior. Júnior. Aí, então, muitas mulheres têm o desejo de ser mãe, mas não tem, assim, a possibilidade biológica comum, que é você ter um marido saudável para fazer a corrida. Você fala alguém que possa copular no pelo. Uma rola, não tem uma rola. Isso, não, rola, rola, marido. Tá, vamos então, lá, continua. Pode ser uma, mãe solteira, pode ser até talvez um casal lébisco, né? Um casal lébisco que né, tem o sonho de ser mãe. Ok. Sim. E o que é que muitas fazem? Buscam um doador de esperma. Ah, sim. É. Certo? Você não pegar, entendi. Por favor, quando eu falar esperma, faça de novo isso que eu gostei bastante. Ai. Esperma. Isso. Vai, careca, gosta pra mim. Ai. Pera aí, não precisa mostrar como é uma doação ao vivo aqui, não, por favor. Tô aqui, eu vou comprar uma batedeira, eu vou bater um bife aqui rapidinho. Tem que botar aqueles vibradores que pra cada doação vibra. O... Ah, sim. O Pula Pirata, o ao vivo do Pula Pirata. Só os três aqui. E se assim, eu pular muito alto, eu bato no ganso aqui em cima. Fazer um e aí? E aí, o que, você faz? Pare por aí, você acha que um casal de lésbica vai querer esperma de um gordo careca? Isso... Eu estou dando uma para esse mundo. Eu estou numa piscina de genes, qual eu vou escolher? Ah, isso é gordo careca. Vamos escolher esse gordo careca fraudulento da porra. De soltar em pegadinha dos outros, eu quero filho burro. Nossa, meu sonho é ter um filho muito burro, olha aqui, vou escolher ele. Quero ter um filho que eu bata nele. Eu quero me visitar meu filho no zoológico. É isso que eu quero. É isso. Eu sou duas lésbicas gostosas. Mas pra quem eu quero? Eu já odeio um homem. Quem que eu quero? Opa! Esse gordinho careca aqui com girassol. Eu gosto de flores. Não, girassol no pelo do peito, que ele foi doar, tá pelado. Meu sonho é que meu filho tenha um AVC com 9 anos, que alegria. Esse é o gene que eu quero pra ele. Quero que ele tenha futuro, mas só um cachorro. Eu acho um diabético fofo pra caramba. Agora pra ter insulina na foto. O colesterol alto, o triglicérides, isso deixa louco. Olha só, a pele fica brilhante quando tá infartando, não fica? Eu quero um filho com o bracinho formigando. Eu quero amputar o pé do meu filho. Puxando aqui, ó. Agora nós sabemos como nasceu o Gabriel Azulá. Caralho, a mulher ganhou o esperma no sorteio do Chorume. Ganha o potinho de esperma. O sorteio do careca foi isso. Ai, cara. Aí, uma bela fraude. Você arruma uma mulher que queira o seu sêmen, né? Ah. E você faz aquele Por opção. Você faz aquele contrato, né? 2-3 coitos por mês durante o período fértil, certo? Né? Não, não sei se é assim que é a inseminação, mas. Tá. Ele já tá fraudando o sistema. A mulher nem sabe como é uma inseminação. De casada, nem deu uma gugada pra saber. Ele tá oferecendo o serviço dele. Onde mora a fraude é que antes de você começar a realizar os coitos, você vai fazer uma cirurgia de vasectomia. Ah, só pra poder meter no pelo, porra. Não, se isso aí é pra engravidar, tem que ser no pelo, seu burro. Não, mas a ideia da vasectomia é pra você poder fazer no pelo. Gostei. Não, pra nunca engravidar e o contrato não acabar. Entendeu? É. Oh, esse ano não deu, vai ser ano que vem de novo. E assim por diante. É uma fraude. Eu não sei, eu queria saber, tô com curiosidade. Cara, foi a pior ideia de fraude que eu já ouvi na minha vida. Mas valeu pela humilhação que ele sofreu nesse momento. Isso é verdade. Agora, Chadia Fernanda, esposa dele que tá assistindo aqui, filha, sai dessa, você não vê que o bicho tá te enganando, Chadia? Olha só, ela que tá aqui, ó. Chadia, que isso, menina? Rapaz, você não, essa risada dela é aquela risada de nervoso quando a pessoa tá do lado e não pode humilhar o fundo. Você caiu no conto do gordinho careca. Mas fale aí, Vidani, parece que você teve alguma dúvida aí sobre esse plano belíssimo de fraude aí. Eu tenho uma dúvida que, como eu nunca fiz vasectomia, né? Porque a gente pode fazer e desfazer. Ele é profissional, viu? Ele já gozou pra dentro. Uma vez eu transei, então eu tenho essa experiência. O Paulo Careca do Amor aí, ele faz aí... Aquele negócio de enfiar cano no pau 3 vezes por ano, como é que chama mesmo? Guarda-chuvinha, fica tendo um coquetel, pau dele. Puta que pariu, tratamento do gonorreia, caralho. Esqueci como que chama, mas tá. Sunga peniana. Não, o inferno, tortura chinesa, não sei qual. Sunga peniana. Tá, conte aí, Vidani, qual é a sua dúvida? Eu queria saber qual a diferença visível, se existe, da porra rala e da porra suculenta, da vasectomia e sem. Porque eu queria saber se dá pra perceber, porque senão é mela fraude do menino. Ah, visível. Não, mas ela não vai ter como ver, porque vai ter que ser lá dentro a finalização do trabalho. Não, a finalização todo mundo sabe que é na cara, porra. É pra engravidar a porra. Mas ela faz o bochecho e coloca pra dentro. Não me venha com essa, rapaz. Faz sentido. Tá, tudo bem aí. E fica essa dúvida aí, se eu tiver um profissional da saúde, pode me mandar DM aí que eu quero saber. Mas também, Vidani, aqui é... Deu pra reparar por essa explanação do Careca do Amor que o tema do episódio é fraudes, né? Não crimes perfeitos, né? Ah, é verdade. Essas fraudes, elas carregam várias imperfeições em si, que uma hora ou outra vai ser pego, né? Tanto é que deu a dica do Zop aí, saiba a hora de parar. Então, às vezes, você conseguiu comer alguém lá e te pagar os seus 10 reais, Careca do Amor, passa pra outra pessoa. Tá bom, tá bom. É, não vá tentar aí renovar contrato, 3 anos aí, por aí vai. Tá. Eu acho que você pagaria mais na vasectomia do que arrecadando dinheiro os transantes. Fora que eu tô falando pra onde ganhar sexo, dinheiro. Que ganhar sexo, Careca do Amor? Pelo amor de Deus, cara. Quem gosta de transar? Gente do céu, 2020. Fez um, fez todos, bicho. Não. Cara, você cansa demais. Bem melhor. O que é isso? Sou atleta profissional agora? Isso é outro tipo de vôlei. Eu gosto de bater um bem mais prazeroso. Pelo menos lá eu fico a torcida gritando meu nome. Ninguém julga. Se eu faço um ponto rápido de mais a torcida aplaude, não julga, né? Não. Um gol aos 11 segundos de menino Caio Jorge, a galera aplaude. Entra pra recorde, bicho. Exato. Agora uma gozada em 11 segundos, você é humilhado. Falam que sente saudade do Cezão e por aí vai. E aí? Transporte público é complicado esse momento. E Vitinho, o que mais de fraude aí você trouxe, gosta, indica queria debater uma fraude, né? Eu indico as fraudes, eu acho que a gente tem que citar para não deixar faltar fraudes padrão do povo brasileiro, por exemplo, jantar romântico, preço para casal, você pega seu amigo, dá uma bitoca nele e vai comer uma janta mais barata. Isso é fraude. Eu faço isso no motel. Maravilhoso. Motel entrar no motel do porta-mala. Isso é uma fraude amorosa. Entra lá. Tem que pagar 50%. Bela fraude. Não. Excelente fraude. Adorei. Essa do preço mais barato no casal. Pô, às vezes você tá querendo um rodizinho de comida japonesa ali. E às vezes tem um amigo seu que você sempre quis beijar e não tem coragem. Exato. Vamos ver lá o sistema. Morte é o capitalismo. Os dois de bloco ali. Você passa pro seu amigo que você tá querendo pegar. Você fala assim, é melhor a gente ensaiar antes pra não parecer falso lá na hora. E aí... 6 meses ensaiando, entendeu? É fraude não. Na cortada e na parada, rapaz. Você fraude o restaurante e fraude a relação com o seu amigo. Você tá abusando sexualmente dele e ele nem tá sabendo. Eu falei isso com um amigo meu, inclusive, que ano que vem no carnaval, eu falei, olha, mas a gente não pode exagerar nessa brincadeira aí, então você tem que botar só a cabecinha no meu cu, não coloca inteiro, porque, pô, não exagera. Vou achar que a gente é gay. Apesar que ele tem uma cabeçota de 10 centímetros ali, uma puta abóbora que ele tem, mas tudo bem. Todo pêssego. O imbu, tem um imbu ali, rapaz. Todo mundo sabe que o que não pode é um saco encostar no outro. Passa um plástico filme em volta dos dois ali, e ali já evita acidentes também. Não, o que eu faço antes é de botar o saco pra dentro nas cavidades, que aí você bata um silver tape e pronto, já tá tranquilo. O bom é que nem deve doer também, né? E a bunda fica durinha também, né? Se já não tá malhando, já tá 7 meses sem ir na academia fazer glúteos, aí, pô. É, muito bem, é a solução. Você colocou várias fraldas aí. Olha que cena. Você não é uma deusa do Egito. Uma cena de Calígula, eu não sei o que é isso. É, Calígula. Calígulosa, né? E pelo porte do menino, eu bem sabia que ele se alimentava só de uvas mesmo, né? Caralho, mas é uva, hein, bicho? O negócio... Continuando as fraudes típicas do Brasil, que a gente não pode deixar de falar, o jogo do bicho é uma fraude imensa, né, que a gente tem aí. O jogo do bicho, eu não sabia que era fraude, eu achei que era um jogo de apostas. Por muito tempo eu joguei no bicho. Ao mesmo tempo que ele é fraude, ele é um jogo de apostas, ele é os dois, ele não deixa. É, mas eu não sabia que era ilegal o negócio. O Zeca Pagodinho, quando descobriu, ficou triste. Mais uma fraude que eu trouxe hoje, ela serve aí para vocês que são de bebidas, vocês que são das bebidas, mas não funciona em todo lugar, só funciona onde vende aquela cerveja canela de pedreiro, estupidamente gelada, aquela que saiu do cu da foca, onde você, é uma fraude, aquilo que eu falei. É aquela fraude que você economiza alguns tostões, mas com você aí na frente, rapaz, depois de um ano, ganhou 70 mil reais, entendeu? Caralho! Então o que acontece? Você pede aquela cerveja geladíssima, garrafa, se for litrão ainda melhor. Mas vem na camisinha ou fora da camisinha? Não, fora da camisinha, né? Pra beber cerveja no canelinha. Pra ver a canelinha. E aí o que você faz? Você põe no seu copo, pega no meio da cerveja pra congelá-la, e aí você pede pra trocar a cerveja, ganhando assim um copo a mais de cerveja. Isso é o cérebro explodindo, isso é o Nirvana. Porra! Eu sei que não é sair vendendo o corpo pra gozar no pelo em lésbicas, mas você aí economiza. Você não economiza, não, você lucra um copo de cerveja. Não, ao longo de um ano é 200 mil reais. Daí você falou, garçom, ou compadre, ô amigão! Pacheco! Você entrava, meu Aldair. Cerveja congelada. E ele vai falar: pegou no meio da cerveja? Porra! Falou, lógico que não. Aí, sou virgão! Pra agora cima de boa! Nasci onde então, Pacheco? Porra! Troca essa cerveja. Eu venho aqui sempre, você sabe que eu tenho cara de burro, mas eu não sou burro. Tudo bem que você sempre troca a cerveja congelada 3 vezes da noite pra mim. Aí é o que o Wesley Zop falou, tem que saber a hora de parar. Não exagera. Tem que revezar o garçom também. Então, ó, você faz isso aí uma vez por noite, rapaz. Aí, ó, você sempre bebendo uma cerveja faz um copo. Vai com a caneca do chorume. Exato. E aí você falou, Pacheco, ainda culpa o Pacheco. Foi cerveja congelada aqui. Você pergunta pro garçom, você não pegou no meio dessa cerveja, né, garçom? Exato. Porra, Pacheco. Todo mundo sabe que você tem que pegar no pescoço. Não pode pegar no caule da cerveja que complica. Pegou no talo da cerveja. Pegou saco, saco e pimba da todo cerveja. Todo mundo sabe que o certo é você fazer a sucção na boca da cerveja e trazer ela na boca com a linguinha bem. Pra não congelar, que todo mundo sabe. É o cuquete da cerveja. Ali, ó. É o cuquete da cerveja. É um jeito adequado de se carregar a cerveja. Então, nisso, você vai bebendo. É o que eu falei, né? Pra quem... Claro, na bebida aí, nas artes beberísticas aí, né? Pessoas aí que tem um certo problema com álcool, um copo aí. Aí. Isso, você... Desculpa não saber de física, não saber de. das suas preferências bebísticas. Desculpa. Mas isso funciona com o seu chamate com limão também, quando você toma nos lugares? Ou. Normalmente é uma propriedade de alguns líquidos, né? E água, né? Então funciona. Ah, então ok. Então você também faz isso, não é só com cerveja, dá pra fazer. Não, daria certo com Guaraná. É que é difícil, né? Você ir num estabelecimento onde a temperatura do Guaraná esteja na iminência do congelamento, como a da cerveja, né? Tem que pegar a cerveja na temperatura da mãe do yoga, lá embaixo do gelo. Aquela cerveja gostosa. Aquele abaixo de zero, menor do que o abaixo de zero convencional, né? A luta do yoga com o Camus é isso, né? O Camus falou, ó, belo abaixo de zero, yoga, né? Mas agora eu vou te mostrar o verdadeiro abaixo de zero. Mais belo, abaixo. Belo zero Kelvin, agora eu vou te mostrar um zero Kelvin mais abaixo que o zero Kelvin que você mostrou. E é uma disputa de zero Kelvins ali. Você sabe um lugar do Brasil, inclusive, que é muito comum para aplicar fraude, que é a banca de jornal. Eita. A banca de jornal, ela é uma instituição da fraude brasileira, porque tem banca de jornal que vende atestado médico. Tem banca de jornal que vende uma série de documentações ali, falsifica RG, cigarro para bicho, cigarro solto. Cigarro solto é uma instituição brasileira. Jornal também. É, jornal, vem de Folha de São Paulo, Estadão, que é coisa mais fraudada que isso. Caraca, e o cigarro solto ele não custa um 20 avos, ele custa metade do maço, entendeu? Custa R$2 o cigarro solto. E você não sabe nem qual cigarro é, pode ser o Debbie, um Hollywood, pode ser um Camel, você não sabe. Vende aquelas revistas pornô que já mete um pintão na tua cara. Já não aquela tenta nem esconder. Abre, né? Já vê uma rolona. Um livro de criança, né? Então, Zop, esse aí é o livro Meu Querido Ganso aí que eu lancei. É um livro infantil. É um livro infantil. Tudo bem. Você vai ver aí que tem parte que tá chupada, viu? Nesse livro. Não. Abre o livro pra ler, de repente você tá falando. E o pequeno. Gasgada. E o pequeno ganso espiou para fora da janela. O cara lê o livro assim, ó. Olha, que livro bom. Que livro gostoso. Nossa, ficou a capta esse livro. Com o direito apertar o botãozinho e ter uma gemidinha do Vidane, exatamente assim. Então, olha, o pescoço do ganso na guerra, você não sabe se o gemido é seu. Isso é louco. Então encerramos mais um episódio aí com você aprendendo a tomar mais cerveja, ao que comprar numa banca de jornal, a vender o seu esperma para lésbicas desesperadas. E a Wesley... porta do desespero, hein? Zop... Deixa eu fazer um disclaimer. Ensinando a hora de parar. Faz um disclaimer antes da nossa musiquinha. Porque eu quero deixar claro que não estou falando mal da instituição Jogo do Bicho, da qual sou muito fã, tá? Pra mim, o maior patrimônio do brasileiro é o Jogo do Bicho. Viu o Jorge Navalha aí? Não estou falando mal do Jogo do Bicho. Não, exato. Aliás, é o Jota, Sérgio, calma. Não estou falando mal. Eu vou dar um recado aqui. Pinguim, queremos você aqui. Pinguim, sobe a música. Sobe a música aí para o próximo bloco. temos os nossos comentários aqui. Eric Lucas falou, muito boa essa participação do Afonso Padilha paraguaio aí, rapaz. E ele não percebeu que é ele, o Afonso. O Marcos Padilha Freitas falou, Afonso Padilha é mais bonito, olha só. Rapaz. Luiz Afonso Henrique Padilha engraçado. Luiz Henrique Inácio dos Santos falou, acabou? Ainda não, não acabou, galera. Tem mais um bloco aí de fraudes pra gente aí estabelecer. O que aconteceu é que o Ganso é tão burro que em vez de ele falar final do bloco, ele falou final do episódio. É isso. Eu falei final do episódio? Desculpa. Era o fim do bloco. Não, sem desespero, gente. Sem desespero, o pessoal já desconectando, chorando, suicídio. Não, calma, não precisa disso, não. Não, guarda o suicídio pra meio dia. Muito bem. Quem comentou aí falando que o Vidani tá sem camisa? Não tá sem camisa, tá só sem camisa. Acho que tem uma tatuagem dessa. Ele é cor de rosa. Ele é cor de rosa, ele é um leitãozinho. Ele tem tatuagem de mamilos no peito, você tá louco? ele é um mini pig, ele é um mini pig. E temos a doação de Fernando Tonato, falou: acabei de entrar na live, porque tem dois ovos no vídeo, rapaz. O Vidani parece com os ovos. Olha só que delícia. Aê! Gostosa! Agora sim, agora sim. Que delícia, sim. No subaco depilado. Ah, e essa tatuagem é nova ainda por cima, você tá todo. Ah, eu sou bandido, né, cara? Crise dos 25, né? Você tá na crise dos 25. Como é que acontece? Ah, então, 2020 é uma loucura, né? Wesley Zop, o que mais de fraude você trouxe pra indicar, ensinar, contrariar ou debater aí que você quer expor, explanar, por favor? Cara, eu sei, não sei. O Ganso vai saber, mas os outros dois não sabem que eu sou campeão de truco aqui da região. Sim. Já cheguei a perder com o casal maior na mão de 11? Já cheguei a perder. Mas só perde quem joga. Coisa que como que chamava aquele lateral esquerdo que ganhou tudo do mundo? Belete, a mesma coisa, Belete. É. Nossa, você sabe que eu sou campeão do mundo, né? Campeão da Champions. O Belete pode falar tudo isso, né? Vai, porra. Fez porra nenhuma, mas tá tudo não, bem. Não, mas olha só, você saber ser carregado, pra mim, tem mais mérito do que... Ele se esforçou e ganhou tudo, isso é verdade. O Belete é um exemplo de fraude aí pra gente. O cara não teve uma lesão na carreira, não entrava em campo e ganhou tudo. Não teve uma operação no menisco, o cara é lateral. Não tem mas gosto, sempre tá ali convocado, rapaz, jogou nos maiores times do mundo. Mas tá bom. Ele nem fazia gol, não fazia falta pra não ser visto. Porque você vai falar, peraí, o Belete tá lá ainda? Eu não tirei, né? O Filipão, não tirei Belete ainda no jogo. Esse cara renova o contrato dele no automático. Ele tá no contrato automático. E acontece, eu sou o Belete do truco aqui na... Só um minuto, Wesley Zop, porque a Aline Salame fez uma pergunta aqui maravilhosa. A Aline perguntou, se a gente doar tem gemidão personalizado do convidado? Mas é claro, né, rapaz? Falando o maior projeto de Vidani... Ah, Aline, ai, Aline, ai, continuando com o Cat, vai, Aline, que tesouro. O maior empreendimento de Príncipe Vidani aí, que é um empreendedor. Esse Natal, né? É os gemidos personalizados artesanais. Artesanais, né? Exato. Um gemido que ele vem pra você. Assim, você pode usar ele de repente na festa de Natal, entendeu? Você toca ali, ai, sem querer, gente. Já. Ai, eu tô transando muito, assim, os caras gemem no áudio do WhatsApp. É complicado. Quando seu tio perguntar as namoradinhas, você fala assim, ó, aqui, ó. Ai, de repente. E seu tio, de repente, fica até pau duraço ali com um gemido do Vidani ali. Inclusive, quer dizer que ele teve uma pessoa que pediu pra botar a camisa de volta. Agora tá. Agora não dá mais. Agora já foi. Uma quando a pessoa mais gorda tira a camisa pra botar de volta, dá muito trabalho. Não, então, até é perigoso rasgar, porque tá tudo suado a camisa. Vamos lá, então. Ele é monstruoso também, tem isso. Wesley Zop, o que você trouxe de fraude? A minha fraude é o seguinte. Tem uma frase do nosso filósofo aqui da Grécia Americana, Douglas Gansky. Tem ele também. Mas que é... quem não rouba, não fez de tudo pra ganhar. É isso. Então, todo jogo Tem que ter, sempre tem uma brecha. Onde só um você minuto, pode... Wesley Zop, porque temos um pedido aqui de Ícaro Santana. Pagou por um gemidão falando da Cida transando com o Negão, por favor. Ninguém falou transando aí. Ah, não. Ah, queria dizer que tá com um retorninho simpático aí, tá? Então tá alguém estragando. Não, eu acredito que seja o Zop, então obrigado, Zop. Mas o negócio é. Ai, vai, Negão. Ai, meu filho, eu gosto tanto de você, Negão. Ai, que alegria. Pior que eu tô parecendo com a voz da minha mãe, bicho. Puta, conheço, conheço. Ela me falou. Léo Oliveira falou: depois do manda saco, vem aí o manda gemido. Manda saco? O que é manda saco? O que é manda saco? Léo Oliveira está entrando aonde na internet? Ah, depois do manda saco. Manda saco, cara. Queria mandar um saco pra minha tia Neide. Né? Aqui, tia, o saco do ator do Cabrito Teves. Fala pra você de saco. Ai, o saco do Paulo Altran aí pra você, dona Cleide. Mas tá bom. Graça a Kelf, né? Aquele manda um saco. Gemido aí do manda saco, como seria? Ai, que bola gostosa. É profissional no gemidos artesanais. Eu tenho bem praticado. É. Ah, e aí, Wesley? Coisa maravilhosa. Depois do mandar saco, depois a porra. Tá bem louco aqui, bicho. O pior não é isso. O pior é que depois do mandar saco, quer dizer que o mandar saco já tá já tão luz que já tá passando. Já tá passando. Já, isso nossa. É hora de parar, né? Mandar saco é tão começo de 2020, gente. É tão janeiro, gente. Ninguém manda saco mais, porra. Eu ia ensinar vocês aqui, porque no baralho de truco, tem o famoso camaço, que é onde você prepara as suas cartas boas, cartas ruins para os seus adversários, mas um pouco boa para que eles chamem truco, 6, 9, 12, carta na testa. Você prepara é mais uma lenda do que um fato prático em si. Você não precisa saber maço, você não precisa aprender isso daí. Você só tem que marcar isso com baralho de truco. Eu tô falando baralho plastificado de papel, respeito. Porra, aquele que você tem que passar fubá para desgrudar. Aquele que depois de 2 dias de uso ele já não entra mais na caixinha do baralho. Você tem que amarrar com ela. Parece que tem o dobro de carta, né? Tanto suor, tanto suor. Essa daí, na pontinha, todas as cartas ímpares ou todas as cartas pares, você tem que escolher. Você marca a pontinha dela aqui, ó. Você dá uma gastada. E daí você vai entregando. Se você deu carta ímpar para o seu adversário, vira ímpar. Ele não vai ter mania. Entendeu? Esse é o truque. Truque do camaço. Não precisa saber camaço. Saiba marcar as cartas. Porra, isso é maravilhoso. Uma boa frase. E aí aposta dinheiro, né? E por aí vai. Manda um saco. Manda um e já tá em desuso, né? Já tá em desuso. Tá em desuso, mas pra poder ser criticado. Mas agora a moda não é gemidão do Vidane. Ah, é. Mas você pode apostar aí as suas ações da empresa mandar saco, né? Caso você perda, não. Caso você perca, não perde tanto, né? Quanto os gemidões artesanais do Vidane, né? Que tá em alta. Tá em alta. Em todos os jogos de baralho dá pra você roubar, tá, gente? Eu só dei o exemplo do truco. Então, mas tem lugares que é arriscado de roubar, que é aí que você deveria roubar de verdade. Porque quanto maior E porque quanto maior. É a mesma lógica da liberação de armas. Mesma lógica. Os caras falam, se liberar armas, todo mundo vai estar armado, as pessoas não vão querer assaltar os outros, que o cara vai lá? Fuzila escola, porque o cara, entendeu? Agora que é EAD, né? Agora não faz isso, não é suicídio, né? O que que acontece? O cara, então, não tem chance. E agora, se você vai num lugar que é arriscado roubar, todo mundo pensa que é arriscado roubar, ninguém vai roubar. Daí o que o cara faz? Rouba pra caramba, porque é arriscado. É, só tem uma, não, lá ninguém vai arriscar. É o extremo. Tem que ser no extremo. Teve até um jogo, uma vez, eu e Ganso fomos convidados, que a gente é convidado para palestra de jogos de baralho e tal. Daí a gente foi convidado. Biriba. Amostra de biriba. Um saco, uma mandada de saco ali no meio da galera. É que a gente é muito vanguarda, né? Sim. Aí, a gente tava jogando baralho com uma galera assim, quando éramos parentes, né? Que eu e Ganso já fomos parentes. Daí falaram assim: esse jogo é muito legal porque não tem como roubar. Falei, vamos entender o jogo, né? Daí começaram a explicar o jogo pra nós. Era o jogo mais fácil de roubar que existia na Terra. Então ficava revezando entre eu e o Ganso ganhar o jogo. Mas não dá na cara, sabe? É a hora de parar. Entendeu? É, exatamente. Só que falando em baralho, eu tenho uma técnica pra sempre. Porque se tem uma coisa que me dá raiva, é mágico de rua, assim. Mágico de rua, pra mim. Complicado, não me atrai. Ainda mais no semáforo, que nunca dá tempo de ver o cara terminar a mágica. Eu sempre ando com um Ais no bolso, que é pro mágico fingir, e eu falo que ele errou a carta e mostro a minha carta. Ele fala assim, minha carta tá comigo o tempo todo. Eu falo, vai tomar no cu, essa não é a minha carta, vai se fuder, tem outra minha carta. Essa, aqui, é, essa é sua, do seu baralho. A minha aqui, ó. Eu fiz um baile novo pra ninguém aceitar. Isso aqui é o meu Ais de folha. Foda-se, tem que é a folha, é uma folha. Uma folha de bananeira que você desenhou um A. Não quero mágica, porra. Porque mágica é a fraude institucionalizada. É verdade. Porque o cara tá te fraudando. Você tá pagando pro cara te enganar, rapaz. Não, o cara não quer. Você quer que eu te faça contra público? A injustiça aí, ó. O jogo do bicho proibido, mágico permitido. O mágico de rua, ele não é só mágico, ele vende mágica. Ele é mais vendedor de mágica do que mágico. Verdade. Porque ele te vende e não funciona. Entendeu? Ele só funciona na mão dele, que é outro aparelho que ele tem ali, é outra tecnologia, são engrenagens que ele tem na manga dele. São os Illuminati. Illuminates, porra. O Fantástico passou anos mostrando o Mr. M, deixando claro que era fraude, mas nunca passou o jogo do bicho. E aí? Nunca apareceu ali Vidani com o Sérgio apostando ali. Apostando na dezena e no milhar ali, tenso ali, colocando a chave do Celta assim, vai, toma, vai, dá cachorro, porra! No pulo. Cachorro, vai! Bom, agora diga uma coisa. Paulo Careca do Amor, que fraude você trouxe aí pra explanar? Eu quero trazer uma fraude aí, uma oportunidade desse fim de ano. Tem alguns podcasts. Vai vender alguma coisa. Tem alguns podcasts. Vai por fazer aí mágica, que... filha da puta. Tem alguns podcasts que tem uma lojinha que vende coisa, né? Canecas. Ah, e olha lá, esquema pirâmide. Arrombados. É podcast de quer ganhar dinheiro ainda, filha da puta. Isso, né? Lança logo no mês de novembro, dezembro, que é para garantir 13º ali. A gente tá aqui, né? Tem todo um esquema. Última parcela do auxílio. Isso. Não é tudo do nada, não, né? Esquema pirâmide. Aproveitar os presidiários que estão de dispensa natalina ali para gastar dinheiro da lojinha. Exato. E aí, o que você, enquanto consumidor, pode fazer para fraudar essas lojinhas? Você faz a compra. Fala que veio quebrada, que nem você falou. Fala que veio quebrado, ou então você mesmo quebra e mostra. Peraí. Mas você não ganhou nada, você perdeu, você quebrou. Você não pode quebrar de verdade. Caralho, esse é o pior fraudador do Brasil. E aí? É, vamos lembrar da escolha de gênero nesse momento. Aí você quebra a caneca. Quem não quer esse esperma, bicho? Quem que não quer? Quer que eu fique assim? Nossa, queria criar um casal. Como um casal, acho que é até proibido. Não. Não tem uma multa disso. Nossa, bom demais. Ai, meu Deus. Que bicha burra. Você reclama com o vendedor, né? Ele manda outro. Fica com uma mas você tá com a quebrada, caralho. Você cola. Porra. O cara ainda saiu perdendo que teve que comprar Super Bonder, cara. Super Bonder de porcelana, tem tudo. Ah, meu Deus. É. Ah, que momento maravilhoso. É um bom fraudador aí. Mas era essa a fraude que ia falar ou não? É essa mesmo aí. Compra todos os itens da loja e paga um frete só, não era isso? É, ou era essa ou era a fraude do você pagar adiantado pra fazer um aborto e na hora descobre que é o aborto de gêmeos. Daí fez um só, se um filho ainda você tem. Entendi. É. Não dá pra fazer de qualquer jeito, você tem que usar dois cabides, porra. É foda. Duas agulhas. O cara vai gastar o dobro em agulha de crochê, filha da porra. O mendigo vai ter que socar com as duas mãos, né? Com a esquerda e com a direita. Vai ter que... O mendigo que faz isso é maneta, não dá. Né? É, tá. Você sabe que eu tenho uma fraude que eu participei ativamente, que é um momento maravilhoso que eu. Assim, gente, não que eu tenha que falar mal de esquema de pirâmide e tal, mas eu... Mas, né, eu fui na Herbalife uma época. Eu fiz uma Herbalife, semana de Herbalife. O nosso patrocinador aqui do Chorômen, né? E assim, perdi peso com uma alegria. Obviamente, ninguém vai falar mal da Herbalife aqui, o patrocinador do Chorômen. Um esquema que dá certinho, tanto é que você pode ver que todos dessa live tem um físico aí de bem com a vida, um físico atlético aí, por aí vai. Herbalife, esperamos vocês aqui. Mas diga aí, Vidani, você foi lá numa reunião. Não, não fui na reunião, não. Fui no Espaço de Vida Saudável, que é onde o pessoal de fato tá vendendo ali o shake, deixando a galera. Onde a galera almoça Herbalife. Foi isso que eu fiz. E eu fiz uma semana de Herbalife, porque eu prometi pra minha ex na época, que ela falou, eu fiz uma época pra perder peso, não sei o quê. Falei, vou experimentar esse negócio. E funciona. Fala aí pra nós. Vou te falar, funciona, você perde peso, porque você passa fome, então é muito fácil perder peso passando fome. Tem que fazer exercício, né, pra funcionar, parece. É. E parar de comer, né, deixar de comer coisa. Devia ter almoçado, andar 10 km. Exato, porque o lance é o seguinte, você entra lá e fala, primeira vez que eu fui lá, entrei lá, é tipo, olha, você toma esse chá aqui, que é um chá gelado sem gosto, que esse chá é o chá que vai ajudar a desinchar, e tem um outro chá que é diurético, sei lá qual o trem, você toma dois chás, dois copos. É, mas os caras, filha da puta, eles te dão um chá e depois um produto pra desinchar, então era só não tomar o chá. Não, mas aí é um litro cada um, de qualquer maneira você ia mijar, não é o diurético. Exato, não, é dois copão de chá nojento. E depois fala, agora você vai almoçar. O que você quer de almoço? É um shake de paçoca. E não é ruim, não. Não é ruim, não. Só que eu descobri que a Herbalife vende dois produtos. O primeiro é o shake e o segundo é a humilhação. Porque a humilhação ela vem ali e é o produto que mais vende na Herbalife. Porque só tem gordo naquela porra, fica os gordos se olhando, né? Tomando aquela porra e fica aquela turminha da Herbalife. E quando eu fui lá, a mulher falou assim, olha... É igual a turminha que tá fumando o derby na empresa, né? Que sai pra fumar, os caras saem pra beber Herbalife. É, só que só tem gordo, né? Só tem gordo infeliz, é. Mas o Vidani... Não tem que ter nada, porque a felicidade de um gordo é encontrar alguém mais gordo que ele. Cara, o gordo, quando vê alguém mais gordo, fala, ufa! Isso é ainda! Não cheguei lá ainda! Eu não tô nos pesos mortais! Eu não tô nos pesos mortais! Ou tem gordo motivado que fala, porra, aí tá uma meta, um desafio pra eu chegar. O gordo sempre pensa, eu não tô lá ainda. Ainda não tô lá. 11h20, né? Pô, até 1h da tarde eu consigo. Não é que eu não vou chegar lá, eu vou lutar pra não chegar lá, não. Ainda não estou lá. Mas é inevitável que eu esteja. Todos chegaremos. Eu gosto que esse segundo produto, que é a humilhação, a mulher que me vendeu, ela era uma argentina, ela falou: você vem aqui quarta cedo. Que a gente vai fazer, eu vou te botar na balança para tirar suas métricas aqui, para ver teu peso, IMC e o caralho, que a minha balança vê a sua idade corporal. Eita! Opa, essa é uma oportunidade de humilhação que eu ainda não passei. Vidani, só um minuto. Olha para esse cara vestido de falcão aí do seu lado. Oh, esse cara já participou do Chorume, ele já comeu bosta. Já pra dentro. Esse cara sabe quando tá caindo numa fralda. Aliás, não sabe. Mas ele é bom em cair em fraude. Continue, continue. E aí cheguei lá de manhã, fui muito cedo para não ter ninguém. Obviamente já tinha gente para assistir a minha humilhação ao vivo. E chega lá e o gordo tem técnica para pesar menos, né? Ele tira o cinto, tira a carteira do bolso, ele vai tirando as coisas. A chave do carro do Celta, tira a chave do Celta. Tira a chave do Celta com aquele chaveiro grande que pesa. Fica descalço. Caca de manhã. Controle do portão, porra, você pesa pra cacete. Já. Caca de manhã. Ela soube subir na balança, aí ela começou a fazer as contas, juro por Deus, cara. Foi um minuto dela fazendo a anotação. E mas parece, sabe quando vai ter aquela primeira cirurgia do cérebro, daí tem aquela vidraça com doutores assistindo a primeira cirurgia, é isso, e tem vários gordos, meio do gordo ser pesado. Essa vez dele de ser humilhado, vamos acompanhar o espetáculo. E o outro gordo ainda dá dicas, tira o piercing do mamilo, piercing do mamilo, tira. E um cara ali do lado pedindo pipoca, né, pipoca com caramelo, cara. Cospe que... Mas o review dela foi maravilhoso, que foi um minuto dela falando tipo, nossa, você tá pesando, peraí, nossa, o MC, caralho, falou, sua idade corporal 80 anos, falei, que é isso? Caralho, aquele momento... Não é possível isso, vagabunda, já... Eu decidi, que eu falei, olha só, Herbalife é boa nesse negócio, porque... Me deu vontade de cair para um 60, entendeu? Eu falei, preciso tomar esse negócio para voltar aqui e ver, tipo, cara, você tá só com 60, porque agora todo mundo me viu com 80 anos, tá ligado? Daí tinha uma tabelinha lá, Wesley Zop, que era 1 quilo, 1 ano de vida. Daí era 80 quilos... 80 anos! Todo mundo chocado, todos os gordos chocados. O quê? 80 anos! Me dê mais um Ruffles aí. É ciência pura, a balança que você sobe, ela te diz, você é um idoso. Por ninguém é jovem, não pegar metrô de graça. E aí você foi lá e ficou... Fiquei até o fim da semana só, que eu falei, bom, eu vou, né, passar essa humilhação por uma semana, mas depois nunca mais. Mas, cara, eu perdi peso com a Herbalife justamente por isso, porque você toma o shake e vai embora, e não come nada. Aí é fácil. Não, fora que, sendo humilhado todo dia, você vai ficando com aquela cabeçona vermelha assim, mija sangue, aí perde peso mesmo. Não, a gente já falou aqui, Gerson, mija sangue, você tem que procurar realmente um médico. Porque... É, Herbalife, não é, os médicos da Herbalife. Não é isso. Entendi, mas tá, é realmente um bom... Mas... Já falamos mais de fraudes e humilhações de Príncipe Vidano e Careca do Amor. Antes eu vou falar minha última fraude que eu trouxe, que, sim, porra, estou pensando aqui, é uma fraude que eu não coloquei em prática falta. Ainda. Em prática. Tá. Pode ser que tenha algumas falhas, mas é o seguinte, vamos supor que você tem um compromisso, Wesley Zop, do outro lado da cidade, vai... Lá no 15 quilômetros, tá. Excelente. Tá. Lá na Vila Sônia, você okay. quer tem um compromisso lá, 14h, sei lá. Ok. E você não quer gastar a sua gasolina pra ir, ou está sem condução, não quer pagar Uber, não quer pegar ônibus. Você quer ir de graça. Você quer ir de graça, exatamente. Tá. Quer economizar o dinheiro da ida para comer um pastel, um shake da Herbalife, qualquer coisa. Mas assim. Que tem feira lá na Vila Sônia, que é o melhor pastel do americano. Pastel com garapa lá. E aí, o que você vai fazer para economizar o seu dinheiro de condução? Você vai começar, não, andando ou não, que isso? Você vai entrar nas imobiliárias... nos sites da imobiliária, e vai pesquisar casas da Vila Sônia. Vai pesquisar casas da Vila Sônia. E aí, rapaz, você vai marcar lá na imobiliária, gostaria de ver essa casa na Vila Sônia a 1h da quarta-feira. Se o cara não puder, aí você vai... ver outras imobiliárias. Até que você vai achar uma, não é possível. Os caras estão querendo te vender. Mas tem que ser uma imobiliária perto da sua casa, né? Não pode ser uma lá na Vila Sônia. Não. Foda-se. Porque ah, o cara é? Quer fazer a venda. O cara quer fazer a venda. Então ele vai de qualquer lugar, igual. Se você estiver querendo alugar, não serve. Você tem que falar que quer comprar e quer comprar à vista. Você tem que falar isso. Ah, sim, boa. Porque vai crescer os olhos aí do corretor. Porque o cara que quer alugar, pô, o cara nem mostra a casa pra você. Não, não. Agora comprar é uma roleta russa, aluguel. É coquete, rapaz. O cara serve vinhos e por aí vai. Agora. O que você vai fazer, ó? Então, beleza, WhatsApp com o corretor, vai falando, ó, quarta-feira, hein? Tô ansioso pra ver a casa. Terça-feira, nossa, acho que é a casa dos meus sonhos. Chega na quarta-feira, 10 da manhã, você manda uma mensagem pra ele, vai falar o seguinte, rapaz. Ó, eu estou sem carro, tem como você me passar aqui pra me pegar, pra ver a casa? Não, é até melhor você falar assim, ó, que pena que não vai dar pra eu ir, que eu tô com o carro quebrado. Vamos marcar outro dia. Não, te busco. Exato. E aí, rapaz, ele vai te deixar, você vai ver a casa, vai ganhar uma chupetinha do corretor e vai falar, pode me deixar por aqui mesmo, que daqui eu sei me virar. E vai pro seu compromisso e ganhou uma carona grátis aí, meu filho da puta. Então a dica é você ver duas casas, uma perto da sua casa também, que é pra volta. É, aí pode ser. Fala que mora na Vila Sônia. Naquela casa que já tem. Pega o corretor da volta aí, rapaz. E, porra, excelente, Wesley Zop. Então é isso. Você economiza aí com passagem, dá um rolezinho de grátis aí. É, porra. Tem que ser meio free talk, porque você vai ter que ficar conversando. É, exato. Não, e tem que ter todo, mas é aquilo. Se for um programa, né? Com antecedência, você consegue aí fazer o jogo limpo, o jogo fácil. Uma consulta médica, às vezes. Mas falando em imobiliária, aí tinha uma fraude que eu fazia. Que era você pegar a chave para poder ver a casa no final de semana, porque você tem que pegar para o final de semana, você tem que ficar com a chave. E você usar aquela casa de aluguel de motel. Porra, bicho, isso era sensacional. Você usa, você não paga motel. Você usa casa, faz o churrasco. Você tem que ter um colchão e um balde com gelo, é o que você precisa ter na casa. É. E ainda mais que você é acostumado a levar no canavial as macumbeiras, né, rapaz? Se você leva numa casa. Se você leva as macumbeiras só numa casa que tem só colchão, ela fica até aliviada de não perder órgãos aí durante a transa. Fica até feliz. Ainda mais se você tá enganando elas, falando que vai engravidar elas e elas vão ter um gene ótimo aí, rapaz. Eu pego alguns textos do Careca do Brega aí pra falar. Mas antes, então, vamos para o último bloco, o bloco aí de mais humilhações aí, que vamos falar com o Paulo Careca do Amor e Príncipe Vida. Então aí, Paulo Careca do Amor, você já contou isso numa leitura de e-mails, eu acho, mas gostaria que você contasse aqui no episódio uma vez que eu achei que você estava caindo numa fraude e você não caiu na fraude, rapaz, você emprestou o dinheiro para um outro ouvinte do Chorume e ele te pagou, rapaz. Sim, sim. Pô, mas que loucura é essa, caralho? Essa história é excelente, cara. L'Oréal Paris, por favor. Nossa. Eu estava dando aula em uma. Tem que deixar claro o dia e o horário. Uma terça-feira, 3 horas da tarde. Muito bem. Terça-feira, 3 horas da tarde. E aí eu estou dando aula e meu celular vibrando o tempo todo, né? Zoom, zoom, zoom. Mensagem. Deixa eu ver quem é. É que o celular dele é a musiquinha da capoeira lá. Zoom, zoom. Zoom, a capoeira batal. E aí, eu olhei assim, estava no Telegram, Felipe Beraldo, ouvinte do Chorume, desesperado. Cara, estou no motel, pelo amor de Deus, pensando em você. Aí eu, como assim, cara? O cara tá no motel. Que honra, que honra. Que honra? Eu me senti honrado, numa terça-feira, 3 horas da tarde, o cara no motel pensando em mim. Eu falei, pô, tô com que honra. Tô bem na fita. Tô bem na fita, né? Quer comprar aí? Esperma? Eu tô vendendo espermas de gênio. Vendo gametas. E aí ele... É o seguinte, cara, eu tô aqui no motel. O cartão não passou. Estou precisando de dinheiro. E só consigo pensar em você. Eu falei, pô, esse cara ou tá achando que eu sou rico ou tá achando que eu sou agiota. É. Um não anula o outro. E um não anula o outro, exatamente. E aí, né? E aí ele se sentiu na obrigação de me dar detalhes para que a história se tornasse mais verossímil, certo? E aí começou a mandar fotos da cama do motel. Mandou saco. Mandou um cuceteta. No caso dele, um caceteta. Era um travesti, sim. Exato. E aí ele... Cara, eu estou aqui numa situação que eu preciso urgente desse dinheiro para poder sair do motel, que eu não sei quem tá com mais raiva de mim, se é a mulher que eu trouxe ou se é a mulher do caixa que tá me esperando. E aí eu falei, não precisa mandar mais foto não, que já consegui. Acredito. Não vou pagar por esse manda-saco, porra. E aí eu peguei e transferi pra ele, né, o valor que precisava. E aí ele, prometendo ele que ia me pagar no fim do mês. Passou 2 meses pra esse cara me pagar, mas pelo menos pagou. E ainda pagou com correção monetária. Pô, isso é maravilhoso. Eu tenho uma leve impressão de que ele realmente achou que eu era agiota. Talvez porque aí... você mandou quebrar as pernas da mãe dele. Ah, mas aquela velha caloteira, tá certo, tem que quebrar isso. Não, tudo bem, mas... Mas e aí, o que acontece, cara? Como que você conseguiu distinguir que não era uma fraude, que não era alguém ligando da delegacia pedir dinheiro? Como que você conseguiu distinguir? Ô, Ganso, tu acha mesmo que eu tenho condição de distinguir se é uma fraude ou não é, cara? O cara me tem que comer cocô de graça, Ganso. Olha, então não teve um truque aí, só foi sorte, então, porra. Sorte dele. É uma genial. Eu acho que foi justamente por isso que ele falou, só consigo pensar em você. ninguém mais no mundo acreditaria nisso. Só alguém com seu intelecto e com seu QI do tempo acreditaria. Mas pagou, então você não caiu numa fraude. Era toda uma arapuca de fraude. Não, ele tinha caído na fraude. A pessoa não deixou. Falou, não, devolve, vai. A pessoa devolveu o dinheiro por engano. Fez uma transferência sem querer pra ele. E eu senti nele a vontade de me provar que era verdade. Ele, não, quando você vier aqui na minha cidade, eu vou te levar lá pra lhe mostrar com o meu motel. Você acabou indo, né? Acabou indo, né? Porque confiança é tudo, né? Cama de motel, pô, uma noite limpa, na hora de tranquila. Foi ali que você teve a ideia de doação de esperma, né? Foi aí que ele gozou pra dentro. Esse aí foi quando gozaram dentro. Todos. Agora, Vidani, você caiu em uma outra fraude, né? Que foi a fraude do relacionamento estável, né? Caí nela, permaneci por 8 anos. Caiu bonito. Mas me diga aí, Vidani, como que foi essa história? Completou aí cerca de 1 ano, mas você tá bem, né, cara? Você tô bem, você... bem, né? Tô bem. Chorar no banho de pirâmide tá invertida. É. Chorar no banho todo dia tá bem. Se foi isso, eu tô bem. Abraçado o joelhinho, vindo pra frente e pra trás. Rapaz, é bom que as costas ficam limpinhas. Mas diga aí, o que reviravolta foi essa? Momento terapia do Chorume. Que reviravolta foi essa? Faz parte quando eu gosto de mulheres, elas, do jeito que eu gosto, é assim, com baixa autoestima, né? Que elas vão perceber um erro que elas estão cometendo. Ela percebeu e falou, é isso aí. Então, caiu na real, falei, putz, no fundo quem aplicou o golpe ali fui eu, né, nos 8 anos. O golpe da ilusão, o golpe do... Você era o mágico de rua ali. Exato, mantive enquanto pude essa ilusão. Mas diga lá. Não dá pra manter pra sempre, tem que saber a hora de parar, eu falei. E salve Mamura, né, do Brasil, e salve Mamura brasileiro. Sempre. Mas queremos mais detalhes, você marcou uma mega viagem, como que foi isso aí? Eu quero saber. Olha que história bonita, vou ter que me expor aqui nesse momento. Eu acho que ninguém, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Não, esse é o problema de você contar o segredo pro Ganso. Mas tudo bem, acho que já tá no momento. Eu fui fazer uma viagem ano passado para Cuba, esse grande comunista safado, né? Foi uma boa viagem, assim? Foi do caralho, foi animal. Foi do caralho. Que lugares você conheceu? Conheci Havana, conheci uma cidadezinha chamada Trinidad, maravilhosa. A Vânia é a guia turística. Né? Exato, a Vânia viajou com a gente, é a babá. A velha cubana que joga beisebol. Eu já levo a babá antes de ter um filho para saber se ele ensina bem. A velha cubana traficante de armas que se leva sempre. Exato. Dani, tá lá em Cuba tem cinema? Tem foguete? Tem cinema. Tem foguete? Tem, estão lançando foguete. Não, tem lá tem jogo, fraude, lá tem fraude. Lá... Tem, inclusive caiu uma fraude lá em Cuba de ser garoto falso. Ah, é? Cuba lançou uma fraude. É, mas então, tem cinema, acho, não sei. Deve ter. Não fui no cinema em Cuba, não. Tudo bem. Mas fui para as praias do Caribe e num desses momentos falei: vou pedir a minha namorada em casamento. Não, mas você já tinha pensado nisso tudo? Ou você falou: ah, que belo não, lugar? Eu tenho um anel para penhorar aqui em casa, já dando esse spoiler do fim da história. Você me ocupa a Vegas Caribenha, o lugar perfeito para o casamento. Exato, vamos casar aqui neste local maravilhoso. Aí, enfim, ajoelhei-me e quebrei o recorde mundial de tempo ajoelhado sem resposta. Na praia? Na praia, sim. Na praia, ali num barzinho na praia. Não tem uma areia fofa. Mas só a gente, só nós dois, para um lugar reservado, para ser uma coisa intimista. E você já era muito humilhado nas reuniões da Herbalife, né? Porque você é humilhado em Cuba também. Eu falei, tá pior que tá, não fica. E ficou, né? Lembrando que em Cuba, todo casamento é com comunhão de bens, né? É isso aí. Mas aí, em todos. A minha lógica de bens era, todos. Já estamos juntos há 8 anos, moramos juntos há 2 anos e meio, temos um cachorro. Ou seja, casado... Meu pênis não machuca, ela sempre fala, nossa, esse pênis não machuca mesmo, ela sempre salienta. Ela sempre salienta essa característica, olha que pênis... Não era igual do Serjão Tripé. Nossa, aquele lá... comigo, até que eu não quero, porque eu não sinto nada. Aquele lá me quebrava no meio, eita. Dizem que não dá pra arrombar, não... Por mais que eu tivesse pintado, eu tinha que usar margarina, senão não ia. Eu é, porra, não comprei nunca caí, falou só Becel. Mas enfim, acabou que ajoelhei e pedi ela em casamento e ela não respondeu nada e eu quebrei o recorde mundial de tempo ajoelhado, desconfortável. Com o anel na mão? Com o anel na mão. Dois, né? Dois. Um muito apertado, outro só. Um muito apertado, o outro era o toba. E acabou que... Enfim, teve um que ela não quis pôr o dedo, parece. E o outro não servia, que era muito largo. A pulseira não quero. Era de casamento, a pulseira de casamento. Mas acabou que a partir daí a gente conversou e viu que, enfim, o amor acabou. É isso. E aí acabou. Dela, né? O meu ainda existia, porque eu queria casar. Mas bom, tudo bem. Aí voltei pra casa traumatizado e hoje eu como tijolo da churrasqueira que eu fico nervoso. Então tá bem, pô. Tudo bem, certo. Ah, vai, mas, porra, você tá recuperando bem, né? Foi uma... Gemi chorando e soluçando, né? Mas o lance que eu já tô bem, vocês já me viram, inclusive, dando beijos na boca gostosos, parecia um adolescente. Como seria? Completo idiota. Eu vi você saindo com podcasters e tal. É, eu sou assim. Ah, assim. Mas aí, então caiu na fraude do relacionamento estável. Parabéns, parabéns. Mas, ó, o Vider, você é um exemplo pra nós. Não importa quantas fraudes, você está no outro dia em pé. Exato. Soltando o seu gemidão artesanal, rapaz. Ah. Sem medo de ser feliz. Sem medo aí de levar alegria pro seu povo, rapaz. É isso. Parabéns. Não, bom, não parei em momento nenhum de rir, mesmo quando eu só queria chorar. Olha que frase. Porra, você leva tatuagem nas costas, pô. Exato. Eu vou tatuar no lugar da tatuagem do amigo meu que tinha Giovanna tatuado nas costas. Eu vou pagar e botar isso. É, um amigo seu, sim. Giovanna Amor Eterno, né? Giovanna, nós casamos em Cuba, né? Da Giovanna nas costas, eu falei pra ele corrigir, botar um baby embaixo pra mim, jogar um perfume. Giovanna Cuba Libre, só não é mais Libre que nosso amor, Libre! Libre! Muito bem, rapaz! Mas parabéns, viu, Vitinho? Você é o cara. Você, obrigado, obrigado. Sou muito fã aí do seu trabalho. Que bom que meu sofrimento te entretém. Ah, cara, não sou o seu. Mas o seu também. Nem isso é exclusivo, hein? Não vá se ajoelhar, não, pelo amor. Qualquer coisa quer pedir em casamento. Sabe que eu sou o cara que com menina e dei dois beijos e falei, eu te amo, só pra ver a reação dela. Mas aí, Zop, a menina espirrava, tava vidando de aliança. Eu tropeço na rua, levanto já, tô Lembra aquele filme que o cara não sabia o momento certo de puxar uma palma coletiva? Todo mundo em pânico. Eu não lembro qual que é. Não é mais um besteirão americano. Não é mais um besteirão americano. O Vidano era isso, ele não sabia o momento certo de se pedir em casamento. Então, nesses 8 anos, ele. Menina com diarreia, ele, opa, acho que esse é o momento. Ela se ajoelhava. Eu sabia que o momento certo que eu pedi foi o dia que a gente pediu um kibe e ele veio em formato de coxinha e eu não pedi ele em casamento, que eu deveria ter feito. Porque o momento que você recebe a kibichinha em casa é o momento que Exato. Mas que parabéns aí. Vamos então encerrar esse programa ao som das lágrimas de Vidano e Caído, lembrando aí. E ao som da humilhação. Não é chuva, gente. Não é só a Herbalife que humilha Vidano, mas toda a life que humilha ele. Muito bem, primeiro tchau dele, o nosso Falcão aí, o rei das fraudes aí, o cara que não... Vendo fraudado. Vende a genética de um gênio. Paulo Carecas Bar, rapaz. Dê o seu tchau aí. Obrigado pelo enchente mais uma vez. Quero só deixar aqui, fazer um merchandising aqui. Se você quer deixar de ser burro nas exatas, acesse lá o Instagram, @boracalcularph. Arromba. Tem um cara lá muito gostoso, que não sou eu, né? Ah. Tem um cara lá muito gostoso, muito inteligente lá, ensinando coisas legais pra vocês. Pior que é legal mesmo, hein? @boracalcularph. Então lá no Instagram, boracalcularph. É, PH de Photoshop. Ah, sim. Só isso, obrigado, filho, só isso. Obrigado pelo enchente mais uma vez aí. Vidane, você é muito lindo. Fala o seu endereço, seu logradouro, para que as pessoas possam te mandar presentes e contratos de doação externa. Pronto, entendeu? Procure como o Falcão de Feira de Santana. Acho que não vai ter muito. Quem quiser ser fecundado, né? Caixa postal 6924. Muito bem, Príncipe Vidane, aí o Príncipe de Ébano, o sereio negro da podosfera, e o verdadeiro sereião. Dê seu tchau aí, fala o que você quiser, fica à vontade. Eu quero agradecer. Essa é a primeira vez que a gente grava junto, inclusive, depois de anos prometendo, a gente sempre se encontra nos rolês e fala: caralho, precisamos gravar junto, aí a gente tem um certo medo, a gente consulta advogados, consulta polícia, escreve o roteiro. Inclusive, eu queria agradecer ao pessoal que escreveu o roteiro desse episódio, porque nada disso aqui é verdade, a gente sabe que é tudo história inventada. Claro que não. Essa história toda do meu abandono, ela é totalmente roteirizada. Ah, ficção. Cara. Quem abandonaria um menino desse, rapaz? É isso, talentoso, né, e bem-sucedido. O cara que tem algema e cloroforme em casa não perde mulher. Exatamente. Mas estamos lá no Peladranet, no Pauta Livre News, no Radiofobia. Manda seu áudio pro Vai Passar enquanto tiver quarentena, se você quiser participar também. E muito obrigado pelo convite. Estamos aí abertos para uma próxima, para voltar a falar aqui de belas maneiras de fazer um coquete, né? Que é uma especialidade minha de transar com alegria. Acho que o próximo episódio que está marcado aqui pelos roteiristas é que vai ser maneiras de gozar no transporte público que você participa. Essa eu não quero perder amizades, eu preciso ficar de fora dessa. Tá? Aproveitar que nossos advogados morreram de Covid, eles não conseguiram. Inclusive, quando eu estava gravando, eu acabei de descobrir que uma tia minha que ia passar o Natal comigo pegou Covid, ou seja, eu estou feliz com o presente a menos que eu vou ter que comprar. Não vou mais dar presente. Exato, isso é Deus, cara. Isso é Deus. Isso é um verdadeiro milagre de Natal. Isso é um presente de Deus. Muito bem. Obrigado aí, Vitinho. Foi um grande prazer. Realmente um sonho sendo realizado, você falando merda aqui com a gente. E com os grandes gemidos artesanais aí. Wesley Zop, seu tchau aí, por favor. Antes do meu tchau, leia as doações, pô. Vou ler se eu quiser, mas eu quero. Ah, você quer, Leandro? Jô Soares não falou nada, mas fico feliz de Jô Soares estar assistindo a live do Chorume aqui. E Marcos Colucci falou: última vez que o Careca fez jabá aqui era fraude. É verdade. O cara veio aqui, o filho da puta, vendeu um curso e arrecadou. Ai, não tem mais curso, gente. Ai, essa roupa. Tô indo pra Cuba, 100 matrículas adiantadas pagas. Não sei como o curso dele emagreça rapidamente e não funcionou, viu? Não sei como. Mas, cara. Wesley Zop, seu tchau, por favor. Quero agradecer, claro, os ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã de domingo, enquanto poderiam estar na missa, varrendo calçada, no bingo da pamonha. Porra, podia estar em tantos lugares, estar aqui acompanhando a gente. Obrigado, Careca do Brega. Eu ia falar, você é lindo, mas como o Vidani veio hoje, eu tenho que falar que ele que é lindo, que ele é... Porra. Concordo. Vidani, muito obrigado por ter vindo também. Você é um peso, bati 3 punhetas enquanto conversávamos. Ah. Olhei para o seu corpo nu. Tá aqui do meu lado, então não vou nem falar nada. Então é isso, um abraço para todos vocês, obrigado pelas doações. Aí temos umas doações de tchau. O Marco Antônio perguntando se você não vai falar do testosterias, Vidani. Hoje não. Tá bom. Testosteria já tá famoso demais, não precisa de jabá. É, e a Aline Salame falando: tchau, seus lindos, feliz Natal, feliz ano novo, e manda as minhas carecas, prometo não quebrar. Aline, vem de DM, Aline, que eu mando o seu gemido particular pra você. Toque de celular aí. E ela que falou que vai acompanhar o seu podcast só na esperança de lá ter gemido. Né? Tem, inclusive o podcast saiu essa semana, começa com gemido. Primeira coisa. Muito bem. Então, olha o Leonardo Eloy, meu consultor de jogos aqui. Ele falou: a única felicidade em um domingo de férias. Caramba, Leonardo Eloy, sua vida está realmente uma merda. Mas domingo de férias bem. É uma merda mesmo, porque domingo de férias é igual feriado de domingo, serve pra nada. Olho azul em cara feio. Não serve pra nada. Muito bem, então um abraço pra todos vocês. Obrigado pela participação, obrigado pela doação, obrigado pelos comentários. Até a próxima. Sobe a música, maestro. Vamos dançando, gente. Vamos dançando.